fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é a Roberta Maná. Hello! Eu e a Roberta hoje aqui estaremos recebendo dois convidados muito especiais que vou chamar o Salvador Nogueira. Fala aí, Salvador! Aê, finalmente, aleluia, irmãos! Eu queria tanto participar da sessão 31. Finalmente chegou o grande dia. Olha grande só! Grande prazer estar com vocês, cara. Prazer é todo nosso, né, cara? E para quem acompanha o podcast, né, o Trek Brasil já tem aparecido por aqui nos últimos meses, né? Primeiro foi o Penterich aí que participou, né, uns meses atrás, muito bacana. Depois o Luiz Felipe, o Fernando e o... acho que foi isso, né? Teve mais algum? Agora me bateu um branco aqui. É, não sei se o Leandro foi, mas de toda forma o Penterich é o concurso, é sacanagem. Ele foi primeiro de todo mundo, ele é o mais engraçado. Aí depois não sobra nada pra gente, pô. Ah, muito bacana, cara. Bom, peraí, eu tenho que lembrar, quem mais participou? O Luiz Felipe, o Penterich... Ah, porque no mesmo dia, agora, por que eu achei que tinha mais um? Porque no dia que o Penterich participou também, então foram três no mesmo dia lá, né? Na ocasião do anúncio da Discovery, né, que tava todo mundo empolgado, né, quando deram o nome pra série. Mas então, e agora, né, o outro participante, a convidada especial que temos aqui é a Suzana Alexandria. Fala, Suzana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí. Estou muito empolgado com vocês aqui, porque quem sabe, quem conhece, a Suzana e o Salvador são os autores, né, do livro recentemente lançado aqui em nosso país, né, que é Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, um livro espetacular, que eu fiquei muito fã dele, né, um livro que, né, é meio que a bíblia para nós fãs de Star Trek, a bíblia de Star Trek para nós fãs brasileiros, né, mas, enfim, hoje nós vamos conversar majoritariamente sobre esse livro, esse lançamento tão especial que chega nesse ano aqui dos 50 anos de Star Trek, né, nós vamos esmiuçar como é que foi o processo de elaboração e tudo mais. Então, pessoal, os ouvintes, acompanhem que vai ser bem bacana, o papo é esse, Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga. Salvador e Suzana, né? O que eu gostaria de vocês nesse momento é que vocês apresentassem pra gente, porque assim, o que eu sei, conversando pessoalmente até com o Salvador, que nós já conversamos algumas vezes pessoalmente, é que a história desse livro, né, remete a mais de 10 anos atrás, ou cerca de 10 anos, né, que acabou culminando naquele livro de 2009, que é o Jornada nas Estrelas, o Almanac Jornada nas Estrelas, né? Mas enfim, eu queria que vocês fizessem uma introdução, como é que foi esse processo, o que, que aconteceu que acabou virando Jornada ao Almanac lá, e como é que foi chegar nesse daqui que parecia, pelo que eu sei, era o ideal desde o começo, né? Como é que foi isso daí? Eu gostaria que vocês começassem a falar sobre isso. Você vai lá, Suzana? Você quer? Posso começar. Tira um parinho, pai. Bom, é o seguinte, quando o Jornada nas Estrelas fez 40 anos, né, isso foi em 2006, quer dizer, antes disso, né, final de 2005, a gente foi convidado a fazer, pelo Silvio Alexandre, que é o coordenador editorial, né, ele teve a ideia de fazer um livro em homenagem aos 40 anos de Jornada nas Estrelas. Ele falou comigo primeiro, e aí eu chamei o Salvador, e falei, porque eu sozinha não ia dar conta, né? Porque o prazo era muito curto. E eu falei, você topa fazer um livro de Jornada nas Estrelas, né? Contando a história e tal. E ele topou na hora. E nós escrevemos, chegamos a escrever o livro, né, em 6 meses, correndo e tal. E aí, a editora na época, que não era a Aleph, era uma outra editora, ela resolveu transformar aquele livro que a gente tinha escrito num almanaque, porque estava na moda, tal, estava uma febre de almanaque na época. E então a gente teve que, assim, reeditar o livro e tal, para publicar como almanaque. E no final das contas acabou não saindo por aquela editora e o projeto ficou assim engavetado, né? Até 2009. E em 2009 foi lançado o primeiro filme, né? O Star Trek, o primeiro filme aí da nova linha temporal, né? Do J.J. Abrams. E aí, sabendo disso, a gente teve a ideia de ressuscitar o projeto, né? Daquele almanaque. E aí a gente ofereceu para a editora Aleph, porque a gente conhece o pessoal de lá, eu fiz algumas traduções para eles e tal, e eles toparam o projeto, né, na hora, assim. E aí o almanaque acabou saindo em 2009, né? E só que o almanaque ficou muito legal, eu acho que, não sei se você conhece o almanaque, se você tem, né, o Valdomiro, se o pessoal conhece. Eu achei que o almanaque ficou muito legal, só que o que a gente queria mesmo era fazer um livro mais denso, assim, contando a história mesmo e tal. E ficou, a gente ficou com essa vontade, né? Desculpa te interromper, Suzana, mas pegando o gancho nisso aí, um dos problemas que existem quando os anos passam é que as lembranças vão ficando cor-de-rosa, né? Mas eu me lembro ainda que todo esse processo de transformação do nosso livro original, ele, pelo menos pra mim, foi uma coisa muito sofrida. Porque quando decidiram, vai ser um almanaque, corta aqui, tesoura ali, tira esse parágrafo, separa em 5 blocos. Eu tava ficando louco. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Pegaram o meu filho, rasgaram, assim, amassaram e jogaram num cesto de lixo. Eu fui ficando muito irritado, porque, assim, você sabe como é autor quando pedem pra mexer. Ele vai dar uma mexidinha. Aí o editor fala, não é isso, eu quero mais. Aí você dá mais uma mexidinha. Aí ele não tá satisfeito. Aí ele faz uma página pra te mostrar, é assim. E aí eu fui ficando irritado e a Suzana é que segurou as pontas, eu me lembro bem, que ela falou, não, deixa que eu cuido disso, porque senão você vai bater em alguém. A Suzana, ela foi a apaziguadora aí, né, porque você... Realmente, o processo foi bem doloroso pra mim também, mas assim, então, já que o Salvador tocou nesse assunto, eu vou até relembrar mesmo como é que foi esse processo, né? Agora sim nós vamos começar, então. Você vê. Bom, já que você quer saber desses detalhes sofridos aí de autores, né? A gente fala. Mas assim, o livro era semelhante a esse que saiu agora, né? Ao Guia da Saga. Era com texto corrido, tinha mais texto do que imagem, então era muito parecido com o que saiu agora. Mas tinha mais texto até do que imagem, né? Então, a gente, para escrever um texto, a gente burilou o texto, né? E poliu esse texto. Então, realmente, na primeira vez que o editor falou, olha, não é bem isso que a gente quer menos texto e mais imagem... doeu um pouco de mexer, mas aí o Salvador, eu lembro que a gente começou a fazer esse processo, e no começo ele reclamou e tal, depois ele falou, não, até que eu tô gostando desse negócio, tá ficando fácil, foi ficando cada vez mais fácil, porque cortar é muito mais fácil do que você ter que aumentar o texto, o processo é muito mais fácil, né? Mas o problema surgiu quando a gente apresentou essa segunda, que a gente chamou, eu lembro que a gente brincou e chamava de Frankenstein, né? Porque era... Outro dia eu até achei uma pasta aqui no meu computador com os arquivos, né, dos capítulos, e chamava Frank 1, Frank 2, Frank... Virou Frankenstein. Vocês veem que tinha um rancor mesmo, né? Não é brincadeira. A coisa já começa com aquela negatividade, assim, né? Aí o Salvador teve com o Chilique mesmo, foi quando a gente apresentou o Frankenstein, né, pro editor, que era assim, era um texto, tinha ainda texto, mas o texto editado, textos mais curtos e tal. E o editor falou, não é bem isso que eu quero menos texto ainda. Quando eu falei isso pra ele subiu nas paredes, né? Falou, então esquece, não vamos publicar mais nada e tal. Álbum de figurinha, vamos fazer álbum de figurinha. Pior, né? Logo Salvador, né? Que no Trek Brasilis, o site que esmiuçou Star Trek, assim, dissecou Star Trek inteiro, vai pedir pro cara fazer só pouco texto e mais figurinha, por favor, aí. Não, eu acho que essa lembrança é importante, porque aí eu quero que a Suzana também dê o lado dela, mas pra mim, certamente, a sensação foi essa. Esse livro de agora é um resgate, assim, é um resgate emocional mesmo, assim, tipo, agora nós vamos fazer o livro que a gente queria ter feito lá atrás. E com um benefício, porque eu acho que é importante também dizer que apesar de todo esse trauma, tá, essas coisas às vezes vêm para bem. Então, quer dizer, o resultado final do Almanac não é alguma coisa que me incomode. Eu acho o Almanac bem resolvido. Eu acho um livro que ficou bacana. Ele só não era o livro que a gente queria escrever naquela hora. Então, teve esse processo meio dolorido, mas a gente aprendeu muito com isso. E a gente aplicou essas lições nesse livro. Então, esse livro é um resgate, e enquanto a gente estava gestando ele, e a gente tinha essa perspectiva, primeiro a gente tentou emplacar com a Aleph de novo, e não rolou. Eles estavam completamente atolados com Star Wars, que eles tinham que publicar 18 livros em 12 meses, e eles foram bem, bem bacanas e bem francos, e falaram, a gente adoraria publicar, é a nossa cara, mas a gente não vai ter agenda, se quiser levar para outra editora, pode levar. E o projeto quase naufragou de novo. Só que eu e a Suzana estávamos tão determinados a fazer, que a gente já estava discutindo assim, pô, se ninguém pegar, a gente autopublica, põe na Amazon, sei lá, faz alguma coisa. Porque era uma coisa que estava represada dentro da gente, a gente precisava escrever esse livro. Então, a relação que eu, pelo menos, mantenho, eu desconfio que a Suzana... ela pode dizer, é parecida, é bem visceral, assim, a gente perdeu várias madrugadas nisso, porque era um objetivo de longa data, e é quase inacreditável que ele tenha fluído dessa vez tão na direção do que a gente queria, em contraste com o que aconteceu da outra vez, e da outra vez foi uma transformação, e dessa vez foi até surpreendente como a editora, né, claro que todo livro tem seus problemas na hora da confecção, mas a editora em si não causou nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, quando a gente teve que ir lá pedir, pelo amor de Deus, mais 60 páginas, a gente achou que eles iam querer pendurar a gente no chuveiro, e não foi isso que aconteceu, eles renegociaram lá, viram os custos e tal, e aceitaram incluir mais 60 páginas, e foi um processo bem mais suave, talvez até porque a gente já tivesse mais convicção do que a gente queria, né, Su? Você não acha que teve isso também? A gente já chegou sabendo dessa vez? Ah, com certeza, porque eu lembro que, assim, na primeira reunião que a gente teve com o Silvio Alexandre, ele é o coordenador editorial, né? E ele que, de novo, veio com a ideia, né, de fazer um livro para comemorar os 50 anos. E quando não deu certo, seria com a Aleph, né? A princípio, como o Salvador falou. Quando não deu certo com a Aleph, a gente falou, olha, vai sair de qualquer jeito, nem que a gente tenha que pôr dinheiro e sei lá, né, e autopublicar e tal. É, mas acho que a vontade era tão grande de sair o livro, que aí uma editora procurou, a Leia, né, a editora Leia, procurou o Salvador justamente perguntando se ele tinha algum projeto, alguma coisa, que eles queriam lançar alguma coisa de Star Trek nos 50 anos. O Salvador... ele me entrou em contato comigo e falou, você não vai acreditar, que a gente estava já meio assim, na cabisbaixo, poxa, como é que vai ser, né, a gente produzindo, né, falou, olha, vamos escrever, esse livro vai sair, e a gente, ainda bem que a gente fez isso, né, eu pelo menos não parei de pesquisar, de ler, a gente já sabia o formato que a gente queria desde o início, como ele falou, né, na primeira reunião com o Silvio Alexandre, a gente falou, olha, a gente quer o livro assim, assim, assim, assado. É, são 50 capítulos, contando os 50 anos de jornada, assim, assim, cada capítulo para... A gente quer falar de temporada a temporada, de todas as séries, dá o mesmo peso para todas as séries. É claro que a série clássica sempre ganhou mais páginas, porque ela foi ali que começou, ali é a gênese da coisa, né? Então, para contar a história de Jornada nas Estrelas, não tem como você dedicar menos páginas à série clássica, que foi o que iniciou tudo. Mas a gente queria dar o mesmo peso para todas as séries e tal. E no fim, eu acho que tudo, né, no fim acontece na hora certa, né? Eu acho que tem a impressão que foi bem mais legal agora fazer esses 50 anos, que é uma data mais significativa, né? Meio século e tal. Então o livro saiu do jeito que a gente queria, né? Então mais ou menos o processo foi esse. Por isso que começou lá atrás, né? A gente começou a pensar nesse livro, na verdade, para os 40 anos, no final de 2005, né? E só agora, nos 50 anos, é que ele saiu com a cara que a gente queria. E foi o que o Salvador falou, né? É, foi bom porque a gente adquiriu muita experiência, né, escrevendo o almanac. Inclusive, nessa questão de editar o texto, né? É, de diminuir texto. Então, a gente teve que diminuir texto dessa vez também. E foi mais fácil, né? Cortar aqui, cortar ali. Dói um pouco na carne, né? Mas ficou mais fácil o processo pela experiência mesmo de ter escrito um livro anteriormente, né? Inicial, assim, que eu, né, que eu quando fiquei sabendo do livro, e daí depois, quando eu fiquei sabendo essa coisa de que vocês já estavam planejando há mais de 10 anos atrás sobre ele, e que acabou virando, né, o Almanac de 2009, a minha dúvida principal é o quanto de material escrito que era semelhante a esse livro, ou seja, vocês tiveram que escrever muita coisa para esse livro aqui, ou a maioria já estava escrito referente a todas as outras séries, toda essa coisa de um capítulo por temporada já era um plano desde aquela época lá, uhum. ou é uma coisa mais nova que vocês desenvolveram nos últimos tempos, últimos anos? Olha, é super pertinente essa sua pergunta, porque realmente o nosso reflexo inicial foi isso, foi retornar ao livro dos 40 anos. Naquela ocasião a gente não tinha feito um capítulo por temporada, então a gente sabia que a gente ia ter que expandir nas séries derivadas para dar esse tratamento extra, e a gente meio que raciocinou, tanto naquela época quanto agora, fazer o mesmo número de capítulos com o número de aniversários. E aí, como agora eram 50 anos, a gente ganhou 10 a mais, o que facilitou muito na hora de colocar essas temporadas todas que de início a gente não tinha ambicionado colocar. Mas a gente fez esse exercício inicial de resgatar lá o texto original e separar e redistribuir o trabalho e ver o que dava para ser aproveitado. Mas um processo também que a gente descobriu ao longo da confecção do livro é que, por mais que a gente tentasse usar o texto original, a gente acabava, puxa, não, eu preciso me aprofundar nisso, isso aqui eu preciso mexer, isso aqui eu vou esticar, isso aqui tira desse capítulo e joga para aquele. Teve esse estica e puxa, que é natural para tornar a obra mais orgânica, né? Um livro que tem começo, meio e fim, não é um remendado ali com um monte de coisa. Esse processo acabou obrigando a gente a praticamente reescrevê-lo por inteiro. Embora a gente tenha tido como ponto de partida aqueles capítulos originais, que não tinham por temporada, mas pelo menos o capítulo da gênese de cada série já estava pronto e tal, e dos filmes e da série original. Na verdade, a gente, embora aquele tenha sido o ponto de partida, a gente acabou reformulando mesmo aquilo que estava pronto. Pra você ter uma ideia, até o capítulo, eu cheguei a fazer um capítulo de demonstração pro Adriano, lá da Aleph, a hora que a gente começou a discutir o projeto do livro, e mesmo esse capítulo que eu tinha escrito, sei lá, 6 meses antes da gente efetivamente estar a pleno vapor no livro, eu fui lá, enxertei um monte, mexi um monte, porque você faz uma coisa só para demonstração, a hora que vira a realidade, você fala, não, peraí, então agora eu vou dar aquele tratamento mesmo, como merece. E teve muito corte, estica e tal, só que não foi traumático, porque dessa vez os cortes, eles não eram uma violência imposta a nós como autores. Eles vinham da gente mesmo, não, aqui pode dar uma cortada, aqui acho que você pôs spoiler demais, né? Eu me lembro a Suzana me dando esse toque nos capítulos de Deep Space, não, eu tirei lá, estamos contando toda a história do General Martok, calma, não vamos estragar, pô. Então, quer dizer, esses cortes foram muito mais benignos do que aquela coxa de retalhos que aconteceu e acabou se transformando, felizmente, num bom livro que foi o Almanac. No caso do Almanac lá, eu imagino que, assim como você estava explicando, que vocês tinham planejado lá desde o começo, seria meio que essa atenção para cada uma das séries, mais ou menos dando o mesmo peso para cada. Quer dizer, quando foi decidido eventualmente lá que seria só da série clássica, né, e alguma coisa sobre os spin-offs, então vocês tiveram que escrever muito a mais sobre a série clássica e acabou ficando reduzido lá, acho que são 2 páginas, né, sobre os spin-offs? Acho que são 2 páginas, algo assim. Não, eu tô aqui com o livro aberto. é um capítulo que vai da 182 a 213. Então são quantas páginas dessa parte dos spin-offs? Eu não lembro. Eu sou das humanas. Não dá pra fazer conta de cabeça, né, Roberto? Conta de cabeça, não, não dá pra esperar isso de mim. Bom, são umas 60 e poucas, né? Eu não me lembro. 150 e poucos a 213. É. Não, tô então, dizendo dessa parte dos spin-offs, assim, é bem reduzido. Eu lembro que era bem pouco, não era? Não, era bem... das séries, né? Tinha um aspecto aí também, e que foi outra coisa que a gente ficou absolutamente encantado, é que, assim, se você vai fazer um livro pensando no mercado, você vai fazer mesmo 80% série clássica e 20% o resto, entendeu? A gente quis fazer um livro pensando no fã. E a gente sabe que o fã, ele gosta da nova geração, às vezes até mais do que da série original. E tem gente que adora a Enterprise. São poucos, eu sei. Mas eu gosto, eu adoro. Então, quer dizer, a gente quis dar essa atenção e tratar o fenômeno por igual. Uma coisa que no livro dos 40 anos, na Gênese, ele não era, não tinha essa ambição de tratamento por igual. A ambição que ele tinha era de ser a história completa e um texto fluido, corrido, como se fosse a biografia de Jornada nas Estrelas, né, da franquia toda. Mas ele não tinha essa coisa de temporada por temporada. Isso foi uma coisa que a gente incorporou nessa nova versão. Foi um dos benefícios de ter podido esperar 10 anos e amadurecer bem a ideia e tal. Cara, eu vou fazer uma confissão aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu vi esse almanac em 2009, quando eu vi que era 90% série clássica e uma quantidade ridícula de páginas para as outras séries, eu nem comprei, cara. Até hoje eu não tenho. Porque eu fiquei assim, não é possível, cara. Como assim? E o restante, né? Então o que acontece? Quando eu fiquei sabendo desse livro agora, eu fiquei eufórico com esse livro. Comprei assim que saiu. Mas, de fato, até hoje eu não quis comprar o almanac, porque na época eu pensei, não, cara, não é isso que eu quero. Não, isso aqui não me satisfaz, entendeu? Até porque eu tenho livros de referência da série clássica já, né? No Brasil saiu aquele Jornada nas Estrelas Compendium, né? É isso, né? Eu acho que vocês devem lembrar. É isso aí. Então, eu pensei assim, cara, não, né? Acabou que... Até a tradução do Compendium, quem fez foi a Cristina Anastasi, né? Que a gente fala dela no livro, ela é tradutora, né? E ela faz a tradução para a dublagem dos episódios de Jornada nas Estrelas, né? Ela e outros tradutores, né? Ela que traduziu. Então, mas você vê, Valdomiro, a gente como fã, então era. A gente realmente não tinha essa ambição de a gente se aprofundar muito nas outras séries, mas com certeza tinha mais texto, né? Não tinha, por exemplo, tantas tirinhas, não sei se você lembra que tinha as tirinhas, aquelas tirinhas de paródia, né, do Sebtrack. Sebtrack. Isso, aí o Manac acabou ficando uma coisa assim, mais light, né, com mais humor e tal, né. Mas, voltando, você falando, vai, você como fã, poxa, não é isso que eu quero. Exatamente foi o nosso pensamento, o meu do Salvador. Falou, olha, nós como fãs, o que a gente gostaria de ter, né? Aí nós pensamos nesse livro. Eu pensei, olha, eu queria ter num livro só, num volume só, toda a história assim de Jornada nas Estrelas, um resumo de toda a história, de todas as séries, né, de todos os filmes, de tudo que já foi feito e da série animada e tal. E nós chegamos a procurar no mercado para ver se tinha alguma coisa. Eu lembro que eu fiz pesquisa na internet e tal, porque se já tivesse um material desse, a gente poderia, de repente, traduzir. A gente não queria que passasse os 50 anos em branco, né? Mas aí nós procuramos e realmente não tinha, não existia esse material que a gente queria, né? Que a gente queria ter como fã, entendeu? Então eu falei, bom, já que não tem, vamos fazer. Não, isso foi muito audacioso mesmo, porque é o tipo de coisa que eu conversei com o Salvador pessoalmente já. Realmente não tem nenhum livro, mesmo da Pocket Books, de qualquer editora americana lá, tem outras editoras além da Pocket Books que lançam livros, né? Não lembro agora as outras, né? De Star Trek, né? Mas enfim, não tem nenhum que seja assim, que seja esse compilado de tudo de Star Trek, sabe, que tenha detalhes de produção, de temporada a temporada, assim como esse, né? Então eu fiquei muito empolgado também por causa disso, por uma coisa mais específica que fosse tão atenta à franquia no geral, né? Para cada uma das séries, isso foi algo sem precedentes, né? No mercado editorial mundial, vamos dizer, de Star Trek, né? Não, e uma coisa que eu acho que a gente ficou muito satisfeito também, e de início era uma preocupação, a gente não sabia se ia dar certo, mas hoje, olhando o produto final, eu fico bastante satisfeito, é o seguinte, eu acho que a gente atingiu um nível de profundidade que foi ideal para essa proposta de livro que a gente tinha. Porque uma preocupação quando você quer tratar todas as séries por igual é você passar por cima de todas, né? Quer dizer, claramente isso era uma coisa que ia acontecer se a gente não tivesse conseguido 60 páginas a mais, né? Isso teria acontecido, porque a gente ia ter que correr no final. Até porque é um livro complicado de editar, né? Porque as páginas são todas... É praticamente uma revista, né? A editoração do livro. Ele não tem uma diagramação que é flexível, que você corta 3 páginas para cá, joga para lá. Não, se você for... tirar uma foto, muda tudo. O texto já se redistribui de outro jeito, já muda todas as páginas seguintes. Então a gente estava tendo um problema, conforme a gente foi fazendo o livro, de que a gente sentiu que a gente chegou na metade do conteúdo, mas a gente já tinha estourado muito a metade das páginas que a gente tinha. E aí a nossa resposta foi, não, em vez de estuprar o nosso conteúdo, vamos tentar com a editora primeiro para ver se eles dão as páginas que a gente precisa. E a gente foi até com uma certa dose de ceticismo. Tipo, ah, imagina que os caras vão. Não vão. E, meu, foi absolutamente tranquilo. Surpreendentemente tranquilo. Eles também estavam vendo. A gente estava mandando amostras dos capítulos conforme eles iam ficando prontos. Então eles já estavam sentindo firmeza no projeto, assim, do ponto de vista da qualidade editorial. E isso foi o que permitiu a gente fazer esse aprofundamento. Hoje eu pego o livro e falo assim, ele, tudo bem. Não é um livro que você vai colocar do lado de um livro que é focado em uma das séries só e vai dizer que ele é tão profundo quanto. Mas na medida da possibilidade de você querer abarcar a franquia inteira, eu acho que o nível de profundidade, o nível de detalhamento que ele conseguiu chegar é como você disse, e sem falsa modéstia, é sem precedentes. Eu acho que as coisinhas de cultura, de ciência que a gente conseguiu pendurar pelo caminho também, as reproduções dos documentos e dos guias, das bíblias, eu acho que ficou um negócio realmente bem redondo, que se o cara quer ter uma visão abrangente, mas não superficial, de todo o fenômeno da franquia, ele tem aí. Sem falar que eu continuo ansioso e desesperado contando os dias pro Netflix por todas as séries, e eu começar a usar isso aqui como guia pra navegar ali pelos 700 episódios e escolher qual que eu vou assistir a cada dia. Ah, eu já tô fazendo isso com a Deep Space Nine, cara. Hoje mesmo eu tava usando o livro aqui pra dar uma olhada. Ah, esse momento da série aqui, deixa eu ver em perspectiva da produção. O que que dizia lá no livro mesmo? Aí eu fui lá ver, né, terceira temporada, Deep Space Nine... Já tava usando o livro de vocês, cara, pra dar uma... Então, olha, eu fiquei contente que eu conversei, tava conversando com os amigos trackers, né, outro dia aí. A gente tava conversando pelo Facebook, né, e eles estavam comemorando, agora tá no Netflix, tô assistindo, já tô terminando a primeira temporada. Aí eu perguntei, vocês estão, por acaso, usando o guia da saga? E os três estavam usando, os três colegas, né, estavam usando e dizendo, olha, sabe o que eu tô fazendo? Eu não tenho tempo de ver todos, eu tô assistindo só os que tem 4 e 5 estrelas. Eu falei, pô, é a maior responsabilidade, porque a gente fez uma avaliação, foi uma média da minha avaliação com a do Salvador, e claro, levando em conta também já a crítica que já existia sobre o episódio, né, e o que os fãs, a gente sabia que os fãs gostavam e tal. Então você vê que é uma responsabilidade, e eu fiquei satisfeita, né? Porque eles estavam usando, falaram, eu vou assistir primeiro os que tem os 4 e 5 estrelas, depois eu assisto os outros e tal. Então tá funcionando, né? Eu tô achando super legal, mas eu tô como Salvador, eu não vejo a hora de chegar tudo na Netflix, porque eu quero assistir na ordem, né? Na ordem cronológica, começar pela série clássica, ir pra nova geração e tal. E acompanhar com o guia, né? Porque eu própria consulto o guia. Eu não lembro de cor, nome de todos os episódios, né? Às vezes até de qual temporada eu esqueço e tal. Então é um livro de referência que a gente gostaria de ter, né? E, então a gente teve esse trabalho de produzir uma coisa pensando no fã. Assim, pensando no leitor, a gente como tracker, né? A gente sabe o que o leitor vai gostar, o que não vai gostar, assim. A gente tem uma boa noção, nós, como fãs das séries, né? Então, a gente ficou bem satisfeito, assim. Starship Enterprise. Agora, a Su falou aí da questão da ordem que a gente tem que assistir. E eu queria jogar uma pergunta para todos vocês, por curiosidade mesmo. Porque desde que o George Lucas inventou aquele negócio de fazer prequel, e depois Star Trek embarcou, também fez Enterprise como prequel, tem duas ordens possíveis, né, pelo menos, para assistir. E eu queria saber se vocês acham que a pessoa tem que começar pela série clássica ou tem que começar por Enterprise? Bom, quem quer começar aí a responder essa? essa pergunta é interessante, né? É difícil. Assim, eu particularmente, eu sempre acho que o ideal é assistir na ordem de produção, sabe? Porque você vai vendo as coisas que vão sendo adicionadas e de continuidade de produção mesmo, até de prop, sabe? Pra você ver, isso aqui foi usado em tal episódio, anterior lá e tal. Então acho que a ordem de produção, acho que é o ideal pra se assistir, né? Pra gente entender até a cabeça dos realizadores, né? Que nem, por exemplo, tem um episódio da Enterprise lá que é o Future Tense, né? Que os caras encontram um corpo lá num shuttle, acho que é num shuttle, né, do futuro, não lembro agora. Aí os caras em dado momento falam assim, será que não é o Zefram Cochrane? Porque ele desapareceu. Quer dizer, é os caras, os roteiristas tentando emendar primeiro contato com Metamorfoses, assim, de um jeito criativo, mas você vê que é uma saída de retro-canon, né? Aquela coisa de canon retroativo. Então, eu acho genial você reparar essas coisas. Por isso que eu prefiro ver na ordem da produção, sabe? Porque você já viu Metamorfose, já viu o primeiro contato, aí você vê a série nova, que é prequel, tentando remendar a coisa, sabe? Então, eu acho que perde muito a pessoa ser apresentada pela ordem cronológica. Perde esses detalhes, entende? Na minha opinião, eu vejo assim. Eu concordo com o Valdomiro. E também eu acho que tem um outro fator, que é o fator mesmo do contexto histórico em que foi feita a série, né? Então, eu gosto de analisar, observar, né? Esse aspecto, né? A série clássica é dos anos 60, então tem todo um contexto ali que é importante para a série, porque a série trata disso, né? Aquelas questões de racismo e do próprio feminismo e tal. Quer dizer, era um outro momento histórico, né? E depois a nova geração, a gente até comenta isso no livro, né? Que a nova geração estava no momento da União Europeia, então era um momento de otimismo no mundo e tal. Isso também se refletiu na série e tal. E depois Deep Space Nine, aí... E Voyager e Enterprise tem já a questão do terrorismo. Então, eu prefiro assistir na ordem de produção também por essa questão. E também, assim, para a gente vendo a evolução tecnológica mesmo na própria série, na produção da série, foi o que ele falou dos props e tal, né? E da tecnologia utilizada para fazer a série. Então, eu também prefiro ver na ordem de produção. E a Roberta aí. Pois então, eu gostaria de ver na ordem cronológica, seguindo as datas estelares. Eu assisti na ordem de produção, mas hoje, se eu tivesse tempo, eu assistiria de Enterprise pra frente. Pra ver, sabe, como se desenrola dentro do canon, né? Eu acho que seria interessante, assim, mas de fato eu assisti na ordem de produção. Não, e eu ainda sinto um dilema adicional, e eu confesso que pra mim ainda faz mais sentido assistir na ordem de produção, mas eu me sinto tentado a seguir a ordem cronológica. E um dos motivos é porque eu tenho um filho de 8 anos que eu espero que vá se tornar tracker. Eu já consegui fazer ele São Paulino, agora preciso fazer ele tracker. E eu fico com um certo receio de introduzir pela série clássica, porque a linguagem tá muito distante. Uhum. Né? Quer dizer, e aí ele não tem a perspectiva histórica que nós temos para entender aquilo no contexto, né? Ele pode perfeitamente assistir um negócio daquele e falar, nossa, mas cada efeito ridículo, e não consegue nem ter a suspensão da descrença para acompanhar a história. Aí eu fico tentado a começar por Enterprise. Não, é porque Enterprise, os caras, eles estavam com esse problema já de erosão de audiência violenta, então eles precisavam fazer uma coisa que fosse autoexplicativa. Um dos motivos pelos quais eles voltaram para o século XXII é esse. Que você não precisa explicar nada para ninguém, porque a rigor é o começo de tudo. Então, ninguém precisa saber tudo que veio antes, porque tudo que veio antes, na verdade, veio depois. Então, era uma das justificativas para tentar levantar a audiência, depois que Deep Space e, eventualmente, Voyager foram mergulhando ali num lento declínio. Eles falaram, bom, quem sabe se a gente fizer isso, a gente traz de volta aquele pessoal que já perdeu o fio da meada em algum momento dos últimos 10 anos. E aí, então Enterprise tem esse fator introdutório, eu acho. Ela se propõe a fazer essa introdução. E isso pode ser, de alguma maneira, para quem está chegando agora, pode ser uma facilidade, né? Ele não precisar... Porque, assim, começar pela série clássica talvez esteticamente seja inviável. Começar pela nova geração já vem uma bagagem enorme. O cara já tem que saber quem é Klingon, quem é Romulano, quem Deep, é Deep esse, Space Nine, outro. Então, nem dá, né, cara? Deep Porque Space já... Nine, a não ser que o cara já esteja comprometido com a franquia, ele é melhor nem começar. Cara, ali eu já é aprofundamento pro hardcore já, né, cara? Ali... Mas aí... Ou então tem, tem um tracker ali do lado pra explicar, né? Meu namorado tá começando a assistir pela Deep Space Nine, porque é só o que tem no Netflix. E aí, de vez em quando, ele para e me pergunta, para um episódio, mas quem são esses Ferengis? Mas por que que ele tá fazendo isso? E aí lá vou eu dar um background, sabe? Mas de fato, Deep Space Nine é hardcore. É complicado. Mas só fazendo uma digressão aí, pegando o gancho aí do Salvador, que ele falou que não quer apresentar a série, pela série clássica, apresentar pro filho dele, por causa pela questão da estética aí, dos efeitos e tal. Mas então tem que mostrar a versão remasterizada, né? Com os novos efeitos. Mas não são só os efeitos. Tudo bem, tem os efeitos, eu hoje em dia só assisto a remasterizada. Mas tem uma questão, quando eu digo estética, é no sentido mais amplo. O ritmo, por exemplo. O ritmo das histórias. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que vai ser. Porque assim, eu já tenho feito tentativas. E assim, escolhendo episódios, pensando um aqui. Então eu peguei minha sobrinha, que tem 11, botei ela pra assistir The Visitor. Que eu acho que é um episódio assim meio universal. Apesar de ser Deep Space Nine, ele é meio. Qualquer pessoa que tiver coração vai entender. Aí ela te pergunta assim: o que é subespaço? O que é? Aí ferrou, né, cara? Aí ferrou. Eu acho que isso é o de menos, porque as séries de fantasia e ficção já estão tão disseminadas que a pessoa já está com o mindset de entender aquilo. Ah, tá, isso aqui é um negócio para a trama funcionar, tá bom, já entendi. E ela passa por cima mesmo sendo criança e tudo mais. E ela entendeu, absorveu a história, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho feito tentativas esporádicas e uma tentativa... Foi motivada pelo meu irmão esteve aqui em casa, estavam tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, não sei o quê, chega no fim da noite, agora vamos assistir um episódio. Aí pega o meu filho lá, agora você vai assistir o melhor. Aí botamos o quê? Best of Both Worlds. Pra nós, é episódio sagrado, né? Sim, sim. Da perspectiva do meu filho, o engraçado foi isso, é porque eu comecei a assistir, eu já conheço aquilo de cor e salteado, eu assisti pela perspectiva dele. E assim... É 45 minutos os caras fazendo reunião, velho. Como é que você pega uma criança de 8 anos que assiste esses desenhos malucos que passam na televisão e ela vai assistir 45 minutos de reunião? Aí eu já tava, pô, já tinha tomado uma cervejinha ontem, eu ria. E aí ia pra parte 2, eu falo, não, você vai gostar porque tem mais reunião na parte 2, você vai adorar. Aí eu já tava numa vibe de zoeira, assim, mas é isso, qual é o problema? O episódio é ruim? Claro que não, o episódio é ótimo, mas ele tem uma linguagem que hoje em dia, o ritmo é diferente, não funciona, assim, funciona pra nós, que temos flexibilidade, temos, por exemplo, uma bagagem cinematográfica maior, você pode assistir um filme dos anos 40, dos anos 50, e você coloca isso no contexto. Você está pegando uma criança, ela está esperando meramente ser entretida, ela não quer uma aula de história do cinema. Ela quer gostar da história que tá passando. Falando nisso, Salvador, eu tenho curiosidade de saber se você já mostrou o desenho animado de Star Trek pra ele, né? Não, eu não mostrei porque só tem legendado, né? Agora, entrando dublado no Netflix, eu vou mostrar. Mas uma coisa, por exemplo, aí o moleque foi assistir o Beyond, lá na pré-estreia, junto com a gente, legendado, hein? Aí terminou o filme e falou, esse é bom, hein, pai? Porque a linguagem tá afinada com o que ele tá habituado, entendeu? É aquele ritmo. Ele não sentiu falta de diversas cenas de reunião, não? Ele não ficou chateado? Pô, não tem cena de reunião nesse filme, que sabe, tem certeza, hein? Que é Star Trek? Não tem reunião, pô. Não tem reunião, não é Star Trek, cara. Reunião com Technobabble ainda, né? Que beleza. Aí eu vejo a reação oposta. Eu vejo o meu irmão saudosista, que gosta do Star Trek Reunião. Star Trek Reunião. Ele saiu do Beyond. E ele até comentou com a gente lá na Bienal. Tá. Mas o Capitão Kirk voa, agora virou zoeira, porque virou super-herói, o cara voa não sei o quê, ele salta 150 metros da nave e tal, não sei o quê. Qual, tipo, virou qual Star Trek você gosta? Pergunta pra pessoa. Star Trek sei lá, ou Star Trek Reunião? Ou Star Trek Super? Não, se eu tivesse que Star Trek Moto, uma das séries pra chamar Star Trek Reunião, seria a nova geração, né? Que não tem... Eu adoro o Picard, mas não tem um capitão que adore mais reunião do que ele, né? Ah, ele gosta. Ele faz uma reunião pra marcar uma reunião. Eu acho que é pra sentar e descansar, é pra isso que ele faz isso, cara. É a idade, né? O cara quer sentar, descansar. Ele deve até dormir naquelas reuniões, às vezes, que não mostra, né? Sei lá. Gente, não falei mal do Capitão Picard, que ele é dos meus preferidos. Não, também, também. Mas, enfim. Eu adoro, não, eu adoro. Fazer reuniões e tudo. É um sujeito fantástico, mas é que ele gosta de uma reunião. Ah, ele adora, não resiste, né? Ele, quando chega alguma coisa, ô, beleza, dá pra chamar uma reuniãozinha agora. Ótimo, quando aparece alguma coisa na tela. Conselheira, tá sentindo alguma coisa? Não, então reunião. Reunião, vem pra cá. Vamos todos nós lá, vamos lá. Então, é o seguinte, uma coisa que eu queria ressaltar do livro, né, uma das coisas, né, é que ele tem um trabalho gráfico assim impressionante nos detalhes, né, tem coisas que a gente como fã reconhece, assim, e uma das primeiras coisas que eu vi, inclusive, referente já à capa dele, né, além dessa ilustração que ficou muito legal aqui, né, uma coisa que eu reparei é que na borda dele você tem aqui um... na verdade, isso aqui é o mesmo design daqueles Elcars cardassianos, né, que a gente vê na Deep Space Nine, né. É isso aí, quem que teve essa ideia? Quem que foi? Cara, isso aí, o mérito, eu diria que 98% do mérito é do Will, que fez a diagramação. Ele já tinha feito a diagramação, o projeto gráfico do Almanac, e ele voltou a trabalhar, ele afinou com o Silvio ali, mas a vantagem, cara, é que ele é fã. Então ele ia buscar essas referências, que às vezes a gente mandava o texto pra ele botar na página, e quando voltava, a gente pirava com essas coisinhas, olha, o capítulo da série animada, o logo da Frota Estelar no final é o logo da série animada. Não, tem isso, viu? Também, mas assim, pra começar falando da capa, esse cara, esse Will, dá pra ver que ele também deu uma preferência pra Deep Space Nine, né? Porque além desses Elcars cardassianos da estação, uma coisa bem específica, né? Que inclusive tá em como é que chama aquele efeito? Tá envernizado, né? Aquele verniz, né? No... É. Cara, ficou muito legal. E atrás, né? Na quarta capa você tem a Deep Space Nine, ou seja, a estação enorme, e do lado aqui a gente tem a fenda, né? O wormhole, né? Exato. Então, não, bacana. E tem wormhole na capa também. Na primeira capa também tem wormhole. É, também tem wormhole, quer dizer, eu achei bacana isso, apesar de que tem um certo destaque pro Kirk e pro Spock e a Enterprise original. Se você for pegar a capa inteira, né? Eu tô até com o livro aqui na mão, você vê que é mais Deep Space Nine do que qualquer outra coisa, né? E eu e a Roberta, como somos Niners, né? Então, cara, isso aqui foi tipo a cereja do bolo pra mim, entende? E mais um detalhe, outro detalhezinho que eu achei uma fofura também, foi que em cada capítulo, a navezinha que, sei lá, que fecha o capítulo, enfim, tem umas, quando tem... Por exemplo, uma observação um ícone, né? Sobre um episódio. Isso, aí tem um íconezinho que são as naves, então. E é bem interessante. Isso. E aí é super interessante porque, assim, são pequenininhos os ícones, mas dá pra perceber o que que é. Eu achei muito legal, é muito cuidado. Sim, isso que você tá dizendo é o seguinte, né? Por exemplo, naquelas. Quando você tem do lado, né? Essa coisa de você ter as notas pra cada episódio, né? Cada episódio com uma certa avaliação, não são notas, são avaliações, né, de 1 a 5 estrelas, né? Isso. Aí, dependendo do episódio, se tem uma curiosidade muito relevante, né? Aí, quando essa curiosidade vem com uma... Com, ou seja, ou a nave ou a estação respectiva da série do que está se falando ali, né? Um íconezinho para cada uma, né? Então, e ficou bem legal, né? Ficou aquela coisinha que você vê uma silhueta que altamente identificável, né? Muito bacana isso. Isso aí foi um toque, né, a mais no livro também, entre outras coisas. Para dar os devidos créditos e tal, né? O Will, ele fez... o Will fez toda a diagramação e tal, mas a ilustração em si, a ilustração da capa, quem fez foi um artista carioca, né? O Caio Monteiro. Então ele fez a ilustração em si, ele que pintou os personagens, tal, que estão na capa, e o trabalho depois de diagramação da capa e tal, e de todos os capítulos, sim, foi o Will que fez. Inclusive, eu acho que essa ideia de colocar um ícone fechando assim para cada de cada série diferente. Eu acho até que foi dele também essa ideia. Não lembro. Ele é artista, né? Ele é ilustrador, ele faz história em quadrinhos. Então, inclusive eu me lembro que a gente conversando, até o Salvador falou: você está dando muita ênfase aqui para Deep Space Nine, foi o que vocês também perceberam, né? Tem o Wormhole na capa e tem também na contracapa. E ele falou: é que visualmente essa série é a que mais me chama atenção. Porque como ele é artista, um artista visual, ele é ilustrador e tal, ele se liga muito nessa questão do visual, né? E ele acha que Deep Space Nine é que tem um visual mais bonito. Eu acho que é por isso que ele assim, deu mais ênfase para essa série. Não que ele seja mais fã da série, mas ele é fã de Jornada nas Estrelas e de ficção científica. Então isso faz a diferença, né, na hora de fazer o trabalho artístico, né, e o trabalho de diagramação. E eu quero fazer uma pergunta com relação à capa. Tem aqui os cinco capitães e especificamente o Spock e o Data. Por que o Spock e o Data? Bom, eu não me lembro, Su. Eu lembro dos exemplos lá, que tinham os rascunhos pra gente escolher qual a gente tinha achado mais legal. Eu não me lembro da gente ter pautado os personagens. Agora, agora mesmo não tendo pautado, pra mim sempre me pareceu uma escolha mais ou menos lógica, porque são os dois personagens que não são os protagonistas das séries, mas ainda assim tem um peso que praticamente se equilibra com o protagonista, né? Então, quer dizer, isso até histórias de bastidores, a ciumeira do Shatner com o Nimoy, porque o Spock acabou se tornando tão popular, ou até mais popular do que o Capitão Kirk. E a mesma coisa o Data, que todo mundo morre de amores por ele. Ele é muito fofo mesmo, não tem o que não amar. Talvez até caiba aqui um esclarecimento, assim, para quem não está acostumado, talvez, com o mercado editorial, como é que funciona, né? A capa, isso está até em contrato, né? A gente assina o contrato dizendo que a gente pode dar palpite na capa, mas nós não temos o poder de veto, entendeu? Quem escolhe a capa, inclusive ilustração de capa e tal, é a editora, é o pessoal da editora, né? É claro que eles consultam os autores, o que vocês acharam e tal. Então foi o que o Salvador falou, né? O ilustrador teve essa ideia de colocar alguns personagens na capa e ele mandou um rascunho da ilustração pra gente, mandou acho que uns 5 rascunhos, né, Salvador, mais ou menos. E eu lembro, eu tive a mesma reação que o Salvador. Eu achei natural ter ali os capitães e ter esses dois personagens que são muito conhecidos, assim. Principalmente o Spock. Eu não conseguia, assim, eu não conceberia uma capa sem o Spock, porque o Spock está muito ligado à série, né? Quer dizer, mesmo quem não conhece muito bem a série e tal, aliás, é uma coisa que a gente comenta também num dos capítulos, né? Que o personagem, ele acabou se tornando icônico, né? Mais até do que o Capitão Kirk, eu acho. O Spock ele é mais identificável com a série clássica do que o Kirk até. Então, eu achei natural, assim, quando ele mandou as opções de capa, algumas opções, eu gostei dessa. Aliás, a gente, acho que eu e o Salvador gostamos da mesma capa, da mesma ilustração, que foi essa. Não achei, assim, achei natural que o Kirk estivesse mais em destaque, porque ele é o capitão da primeira série, né? A gente tem que dar o devido valor histórico para a série clássica num livro como esse, porque é um livro que está contando a história da série, né? Se propôs a contar a história da série e todas as suas derivadas. E a gente, então, tem que dar o peso histórico aí os 50 anos, quer dizer, 50 anos, na verdade, da série clássica, né? Mas os 50 anos da franquia. E é como a franquia começou, né, com a série clássica, então eu achei até natural o Kirk tá em mais destaque do que os outros. Tá. Eu particularmente gostei da escolha dos personagens, gostei da ilustração em si. Então, assim, então a escolha da capa foi mais ou menos assim, entendeu? O processo. A editora nos mandou algumas opções e a gente escolheu o que a gente mais gostava, né? Eu como sou um fã chato, eu tenho uma crítica aqui, ó. Seguinte, o Capitão Picard tá com o uniforme da Deep Space Nine, só que é uma cena mais ou menos parecida com uma lá do Generation, né? Em que o Picard tá com o uniforme da Deep Space Nine, né? Então, mas é, fã chato, é, né? Isso, é, porque ele, mas ele vestiu esse uniforme Generation. Então, é, mas é que eu já pensei assim, bom, tinha que ser de cada uma das séries, mas aí é o fã chato falando, esqueça, né? Tá, mas pensa que Data já tá com o uniforme da TNG. É, isso aí foi o seguinte, o ilustrador foi pautado e ele procurou fotos que ele pudesse, se você procurar, você vai achar fotos bem parecidas com essas imagens. Cara, ainda bem que agora, eu não sou autor desse livro, eu ia ser muito chato, eu ia ficar em cima desse ilustrador. Não, fala, mas você tá sabe errado, que faz de novo. Eu olhei essa capa, eu achei legal, a Suzana achou legal, o Silvio Alexandre tem reservas. Ele tem reservas, ele acha que podia ser melhor, que, enfim, ele tem algumas implicâncias que eu não consigo nem dizer quais são. Ele fala, não, é, o Scott Bakula tá aparecendo o Frankenstein. O Kirk tá com o topete que vai até a lua, umas coisas assim meio, tipo, mas aí é a visão estética de cada um, né? Isso aqui é uma interpretação artística. Eu, pessoalmente, eu tenho duas implicâncias. O Spock, que eu acho que não tá muito fidedigno, não tá parecido com o Nimoy, e o Data, que tem a cabeça menor que os outros. É, então, no meu caso aí, já que podemos falar abertamente sobre isso, né? Claro. Cara, eu não gostei desse lance do Picard tá com o uniforme do Generations, porque a ideia é falar de cada uma das séries, assim, se cada um tá como está na série, por que só ele não está como na série? Mas aí, né? Enfim, e outra, a nave da série clássica aqui, pô, não, né? Ou você coloca todas as naves ou nenhuma, né? Mas nisso eu não concordo. Esse de todas as naves foi o seguinte, eu até tinha pautado todas as naves, eu cheguei a mostrar uma capa, acho que era do Chronology, pro Silvio Alexandre, falando, pô, a gente tinha que pôr as naves assim e tal, não sei o quê. Mas simplesmente não cabia espaço. Não, é, ia ficar uma não, bagunça. Não ia visual. Dar, você começa a poluir demais o negócio, entendeu? E a gente não ia conseguir enxergar nada direito, ia ficar tanta coisa que não ia dar pra ver direito. E aí a gente teve que escolher uma, e se a gente vai escolher uma, é, tem que ser tem outra. Bom, pelo menos atrás tem a Deep Space Nine, Wormhole, então tá ok, ué. Ah, então, o que eu queria comentar agora é o seguinte, ó, uma coisa que o Salvador até falou brevemente aí, que é uma coisa muito bacana que vocês ainda encontraram espaço, né, mesmo com toda essa, vocês tiveram que cortar daqui, cortar dali e tal, mas encontraram espaço para esses boxes com curiosidades, né. E às vezes as curiosidades eram de bastidores ou científicas, né? Coisas que são legais que tem a ver com bastidores de séries, das séries também. Por exemplo, uma coisa muito legal, que eu não tinha visto ainda a explicação, mas faz muitos anos que eu já tinha notado, é aquela predominância, principalmente na Voyager, do número 47, né? E que no livro tem lá um boxezinho explicando o lance do 47, né? Então eu achei legal essa... Cara, é uma referência bem específica, que vocês fizeram questão de colocar, né? Entre outras coisas que tem no livro também, né? E eu também achei muito legal esses boxes, assim. Primeiro, quando eu li aquele negócio da esfera de Dyson, ai, que demais, sabe? Porque são umas. De fato, são umas. Tem coisas que são sobre a série, tipo assim, o protótipo do Data. Eu, nossa, não sabia, que legal, sabe? Não tinha ideia disso. E fora essas coisas, eu também achei muito legal que daí tem alguns episódios que vocês falam mais. Então aqui eu tô, por exemplo, aberto. O Android Data é uma pessoa ou uma propriedade? E aí vocês conseguem esmiuçar e discutir um pouco mais sobre o episódio. Então tá muito legal isso. Outra coisa também que tem num desses boxes, né? Isso quando tá falando da Voyager, se eu não me engano, ainda na primeira temporada, é quando tem um box sobre circuitos bioneurais, né? Porque tem aquele lance na nave, né? Dos gel packs, né? Então, por conta disso, tem um boxezinho lá falando um pouco sobre isso. Então, isso foram toques bacanas durante o livro, né? E eu queria saber, então, sobre isso. Isso eu imaginei que isso foi uma das coisas que vocês escreveram na última hora, porque tinha espaço. É isso mesmo? Não, na verdade o raciocínio foi o seguinte. A gente já estava pensando o livro de uma forma meio orgânica. Então a gente já chegou com a proposta de fazer os guias de episódio como tripas nas laterais da página. E a gente começou a achar que, de repente, ia sobrar espaço para box. Então a gente calculou que ia ter esse espaço. E, além disso, já por virtude do jeito como a gente vinha formatando e com todo o aprendizado que a gente teve com o Almanac, a gente sabia que era legal dar esses destaquezinhos, esses textos meio deslocados, porque é uma forma de você destacar uma coisa, né, da série. É óbvio que a gente não poderia fazer isso com todos os episódios, mas tem alguns que realmente merecem, ou pelo tema, ou pela importância de um determinado elemento fictício no contexto da série. E a gente tinha já essa vontade. Não foi porque faltou... Em alguns poucos casos, foi para alinhar. Eu vou te dar um exemplo. A entrevista da DC Fontana. A entrevista da DC Fontana foi para alinhar. Tipo, a gente tinha uma coluna a mais ali do guia de episódios do terceiro ano da clássica. E falando, pô, e não temos conteúdo? Não, pera aí. Conteúdo não vai faltar. Vai falar pro cara do Trek Brasil, eles não tem conteúdo. Conteúdo não vai faltar. Aí a gente colocou... Aí no final... Tinham repensado a diagramação e ia dar pra tirar a entrevista dela. Mas aí a gente falou, não, mas ficou legal aí, deixa aí que ela tá bem aí. Então, mesmo quando foi uma coisa meio assim pra resolver problema de diagramação, a gente acabou gostando tanto que uma vez resolvido o problema, a gente decidiu deixar. Mas a maior parte dos boxes foi de caso pensado. E o que aconteceu, na verdade, foi o fenômeno inverso. Teve um ou dois boxes que foram cortados. E alguns chegaram a ser cortados e aí... A Suzana ressuscitou eles. Por exemplo, um box que eu tinha feito lá era aquele de todas as cenas de exploração espacial na abertura de Enterprise. Ah, aliás, cara, isso é uma das coisas que eu anotei aqui, que eu queria falar com você sobre isso, que eu adorei isso no livro, porque eu não tinha visto em lugar nenhum, né? Sabe, quase frame a frame, vamos dizer, cada mudança, cada cena da abertura de Enterprise explicando a referência histórica daquilo, tal, e a partir de qual ponto que é a ficção mesmo, né? Então, cara, eu achei ótima. Essa parte é excelente no livro, cara. Muito bom. Mas ela quase morreu e foi a Suzana. Não, o engraçado foi o seguinte, na verdade, não é que eu ressuscitei, é que você, na verdade, foi Nath morta. Você não me mandou, porque falando do processo, né? Vamos só para falar um pouquinho mais do processo de escrita mesmo do livro. É assim, nós, obviamente, um livro desse tamanho, com 50 capítulos, né, e com pouco tempo, então que a gente dividiu da seguinte forma, 25 para mim e 25 para ele. E aí, conforme eu ia escrevendo, eu mandava para ele mexer no que ele quisesse e vice-versa. Então, ele me mandava também todo o material dele para eu editar e mexer no que eu quisesse, acrescentar informação, enfim... E aí, quando foi de Enterprise, ele que tinha escrito, né? E eu assistindo aqui, fazendo maratona, assistindo episódio, né? Assistindo todas as séries. E quando eu comecei a ver Enterprise, eu falei, poxa, mas seria legal explicar essa abertura, né? Porque eu fiquei curiosa, algumas coisas eu não sabia quem que era e tal. Eu, como eu sei que o Salvador conhece o assunto, né? Ele como jornalista de ciência, eu sei que gosta de, né? Já entrevistou aí até astronautas e tal. Falei, Salvador, não seria legal a gente fazer um capítulo ou um box, né, explicando aqui a abertura de Enterprise e tal? Ele falou, pois é, eu tenho pronto aqui, eu não te mandei porque eu achei que ia ser muita coisa. Eu falei, não, manda aí que a gente dá um jeito de incluir, né? E no fim ficou super legal, eu também gostei bastante, porque eu não sabia, né? Eram informações que eu não sabia e eu achei que o fã ia gostar de saber, né? Sim. No fim, você vê. Eu lembro que quando o livro chegou aqui em casa, fiquei feliz da vida e tal, não sei o quê, a primeira coisa, folheando primeiro, a primeira coisa que eu parei e vou ler tudo foi isso. Falei, não, isso aqui é novo pra mim. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, sabe? Então, é um dos motivos desse livro ser tão especial, é por exemplo isso, sabe? É ótimo. Parabéns mesmo por isso. Muito legal. Obrigada. Obrigado. Não, mas fala mais. Tá tão bom. Eu queria até falar mais alguma coisa com relação aos boxes, né? Claro, fica à vontade. No Almanac, a gente acrescentou também informações sobre citações literárias da série, porque era um... Gente, aquilo foi muito bacana, eu adorei ler aquilo. Nossa, então, eu achei muito legal. Então, porque eu sou formada em letras e tal, gosto de literatura, e muitos anos atrás, nossa, eu estava na faculdade ainda, eu fazia parte do fã-clube, né, a Frota Estelar Brasil, tá, que não existe mais faz tempo, mas eu escrevi um boletim chamado Trekker Cultura falando sobre essas citações literárias nos episódios e tal, né? E aí eu achei legal incluir esse material no almanac, né? Como originalmente seriam boxes como esses, né? Do Guia da Saga, boxes falando, olha, esse episódio se inspirou nisso e tal, naquilo. E como a gente já tinha feito essas citações literárias no almanac, eu acho que eu que sugeri, falei, Salvador, eu acho que para dar um toque mais autoral, uma coisa mais original, né? Que, afinal de contas, é um livro sendo escrito por dois trekkers brasileiros e tal, e você é jornalista de ciência, tal, você manja de ciência, eu acho que você poderia fazer uns boxes explicando alguma coisa de ciência, algum ponto interessante, assim, algum conceito científico recorrente na série, inclusive para quem... Porque a gente tinha em mente assim, todo tipo de fã, desde o fã hardcore, né, aquele que sabe tudo, que implica com a capa, porque o cara tá com o uniforme da Generations e não da série. Esse cara é chato, até, né? Aquele... A gente sabe que tracker é chato, a gente tá acostumado. E a gente é chato também. Mas assim, a gente pensou também naquele fã eventual, sabe? Aquele que só gosta da série clássica e nunca viu as outras séries, ou só viu os filmes e não conhece. Então a gente queria atingir todo tipo de fã, né? Desde o eventual até o hardcore. Então pode ser que o eventual não conhecesse esses conceitos, né? De dobra espacial, de dobra, enfim, né? Algumas coisas que de teletransporte e tal. Então, a gente achou legal incluir essas informações. E os episódios, a gente destacou assim, os episódios realmente importantes de cada série, porque a gente ficou com um pouco dessa frustração de ter que fazer um guia muito sucinto, né? Muito ali, é um mini guia, na verdade, que tem ali, obviamente, por falta de espaço, né? Então, a gente, para suprir um pouco essa carência aí de falar mais demoradamente de alguns episódios, a gente pensou alguns importantes, né, para falar um pouco mais. Então, assim, ouvindo vocês falarem, vocês como fãs, né, que vocês gostaram, pô, achei legal, era exatamente isso que a gente queria, né, o nosso objetivo era esse, né, então, a gente só tem a agradecer aí. Veja bem, achar legal, acho que não achar legal eu achei o de 2009 lá, achei legal, entendeu? Esse aqui tá. É um outro nível, entendeu? Achar legal, legal. Ó, eu tenho que dizer, esse de 2009 eu usei no meu TCC, então pra mim não foi só legal, foi... Ah, foi útil. Foi muito útil. Fala sobre isso aí, é verdade, não vamos esquecer de comentar isso. Comenta, enfim, pode falar sobre isso. Não, então, é porque assim, naquela época eu tava começando já fazia acho que alguns poucos anos que eu já assistia, mas comecei a ler mais em função da minha escolha de TCC, né? E aí eu comecei a procurar alguma bibliografia e tal, e o que tinha aqui no Brasil... o que eu encontrei, na verdade, foi o Almanac, o que eu achei mais interessante, enfim, na época. E, nossa, pra mim foi muito útil. Virou tipo livro de cabeceira. Agora fiquei curiosa. Qual foi o tema do seu TCC? Então, eu falei de jornadas sob uma perspectiva de memória coletiva, locais de memória. Foi tipo, o nome era Jornada nas Estrelas, 48 anos de futuro. E aí, mas eu usei o Almanac para embasar a questão da história de jornada mesmo, né? E, então, para mim foi... Eu fico muito feliz que tu tenhas batalhado lá para que o livro tenha sido lançado. Porque senão eu ia ficar meio perdida. Porque aconteceu. O Salvador, por ele, já tinha jogado a toalha e tal, porque realmente não era isso que a gente tinha em mente, né? A gente tinha em mente um livro mais ou menos parecido com o que saiu agora. Mas você vê, mas eu fiquei muito. Eu fiquei satisfeita com o resultado. Eu achei que. Daí eu entrei, né? Assim, você tem que entrar no clima, né? Você tem que. Ela já não é mais aquele livro, é um almanaque e tal. Então, dentro da proposta, eu acho que ficou bem bacana, assim. Tem curiosidades, é uma leitura assim despretensiosa, que você pode abrir qualquer página e ler, né? Qualquer informação. Tem um monte de curiosidade jogada ali e tal. Não tem assim, não é tão orgânico como o Salvador falou. Não é um livro que você pega para ler do começo ao fim. Esse livro também você pode ler capítulos assim, estanques. Ah, eu quero ler sobre Deep Space Nine, que é o que está passando no Netflix. Mas você também pode pegar e ler do começo ao fim para entender toda a lógica da produção e do desenvolvimento da série ao longo dos anos, né? Então, é uma outra proposta. Mas, enfim, eu acho que cumpriu o papel dele. E, aliás, é um ponto que a gente queria, né? É um ponto que a gente estabeleceu desde o início, é fazer um livro diferente do Almanac. A gente pensou assim, quem tem o Almanac tem que ter motivo para comprar esse outro livro. Ele tem que perceber que é um outro livro totalmente diferente, porque senão quem tem o Almanac não vai comprar esse livro. E, então, isso também nos norteou, né, desde o início, fazer um livro diferente do almanac. Né? Ou assim, quem é chato e não quis comprar o almanac, porque é chato, né, agora vai querer comprar esse aqui. É, também tinha, já, aquele mais exigente que não quis aqui, esse almanac, agora vai, agora esse aqui vai comprar. É, mas aquele que não quis o almanac e comprou só esse, saiba que tem coisa no almanac que não tem nesse, e o almanac já está esgotado e não vai mais ser impresso. Toma, né? Toma, né? Toma essa. Quem tem, perdeu, tem. Quem perdeu. Não tem, não vai ter mais. Caramba, me senti mal perdeu. Agora, hein? Perdeu. Mas enfim, né? Fazer o quê, né? São as consequências das escolhas, né? Isso a gente aprende em Star Trek também, né? Exatamente. É verdade. O que eu queria comentar com vocês sobre essa o que torna esse livro também diferente de coisas que a gente veria lá fora é o lance de que vocês colocaram coisas. Por exemplo, tem duas páginas aqui sobre o fã de Star Trek brasileiro, o fandom brasileiro, né? Cobre um pouco a Frota Estelar Brasil, que era um grupo que vocês dois participavam até, né? Fala um pouco da Jetcom, né? Fala um pouco até da... Enfim, referente à Frota Estelar Brasil, da vinda dos atores pra cá, né? Então, eu queria saber quem que teve a ideia e como é que foi. Tentar incluir isso aqui foi uma coisa muito bacana, né? Assim, a tentativa e a conclusão, né? Tá aqui, né? É legal isso. Como é que foi isso? É, acho que esse lado dos fãs foi mais uma briga da Suzana. Briga no bom sentido, porque a gente não brigou por causa disso. É, e a questão das dublagens e das traduções foi um pouco mais minha. Mas, de toda forma, a gente quis... A gente estava com muito cuidado com isso aí. Porque quando a gente foi conversar com a Leia queria, assim, um livro de fãs para fãs sobre fãs. E não era isso que a gente queria fazer. A gente queria fazer um livro, ok, de fãs para fãs, mas não sobre fãs. A gente não queria, de repente, transformar Star Trek num fenômeno provinciano, assim, entendeu? Entendi. E ficar abordando demais o que aconteceu no Brasil, o que deixou de acontecer no Brasil. Não se pode negar que é uma série americana e que tem um contexto global que é mais importante do que o que aconteceu aqui ou deixou de acontecer aqui. Tendo dito isso, a gente não podia refugar o fato de que é um livro escrito por brasileiros que está no contexto brasileiro, que tem que dar conta de atender a essas pessoas que vivenciaram essa época, né? Você falou aí da Frota Estelar, a Suzana ainda vivenciou mais de perto que vivenciou no bastidor. Eu fui apenas um sócio, ia lá assistir as convenções e tudo mais, mas eu não tinha esse contato de bastidor. Mas de toda forma, foi uma era no fandom, um momento que marcou mesmo. A gente teve a convenção aí que aconteceu no MIS, em setembro, foi em setembro? Foi, né? Assim, setembro desse ano aqui, 2016. É, desse ano agora. E o saudosismo que a gente sentiu ali, de lembrar de uma era que não volta mais. Né? Por mais que você reviva as convenções, elas não são mais o que já foram um dia, porque os tempos mudaram, as circunstâncias mudaram. Agora ninguém mais vai ficar esperando para assistir episódio em convenção. O cara vai baixar no dia seguinte assistir. Os tempos mudaram, mas a gente precisava dar conta dessa história, ainda que brevemente, porque ela é importante para nós, é importante para outros fãs como nós, e ao mesmo tempo seria relapso da nossa parte não abordá-la. Mas tomando o cuidado de não inverter o sinal do livro e fazer o livro ser sobre os fãs. Realmente, aconteceu mais ou menos isso. Eu até queria colocar mais informações de coisas de livros que foram lançados no Brasil e tal. Mas aí, ponderando com o Salvador, ele ponderou essas questões comigo e falou que não, realmente não queria fazer uma coisa provinciana, tá? Eu concordei. Mas eu achei que cabia colocar essas páginas, né, sobre o fandom brasileiro quando a gente começou a falar do... Porque a gente falou do fandom, né? Na verdade, os fãs foram cruciais aí na sobrevivência da série, né? Da série clássica. A série clássica só continuou por causa dos fãs. Tudo bem que foi orquestrado lá pelo Gene Roddenberry, nos bastidores e tal, mas não teria funcionado se os fãs não existissem, não é? Então, os fãs foram realmente muito importantes na história da série. Aí, até hoje, né, são importantes. Eles são muito atuantes, né? Os Trekkers são atuantes. Então, eu achei que seria uma lacuna meio assim, meio grande, não sequer mencionar o fandom brasileiro, né, da série. Então, na verdade, ia ser uma página, mas até por questão de diagramação, né? Tinha que ser duas páginas. Falei, ótimo, melhor ainda, gente. Então, porque senão não ia dar certo, é questão de diagramação, né? E eu achei que cabia fazer esse registro, né? Inclusive do Trek Brasilis, né? A gente menciona o Trek Brasilis, que foi também um dos pioneiros na era da internet, né? Eu sou de uma geração, de fãs anterior ao Salvador. Então eu sou da época do Star Trek analógica aqui, né? Não se iluda, eu também sou dessa época. Falar a verdade, agora... todos nós aqui somos, tá? Vamos falar a verdade. Todo mundo aqui na mesa é dessa era aí. Olha, mas eu duvido que alguém aqui tenha começado assim, numa época totalmente analógica como eu e os fãs da minha geração, né? Eu era pré-adolescente e assisti na televisão, na Band, fiquei fã nessa época, no início dos anos 80, que não tinha nada, não tinha internet, não tinha videocassete, não tinha celular, não tinha nada. O que tinha era TV aberta, veja bem, não tinha TV a cabo, eram 6 canais, acho, de televisão, e a Band era um deles, e passava série. E cinema, né? Então, assim, a gente não tinha opção, o fã era isso daí. Então, realmente... eu já comecei na era do videocassete, era mais final dos anos 80, mas também não chama de digital, né? Era bem analógico. Era bem analógico, porque tinha que gravar em fita VHS, né? Se tivesse o vídeo, né? Eu não tinha nem essa opção de gravar a série, eu tinha que correr da escola para pegar o episódio do início, né? Porque senão eu pegava já do segundo bloco em diante, né? Mas enfim, então eu achei que era pertinente fazer essa, pelo menos essa mencionar, né, que houve um fandom aqui atuante no Brasil, né, existe. A gente não fala, inclusive, de vocês, né, dos mais novos, porque assim, eu, pelo menos da minha parte, eu confesso que eu desconhecia esse novo fandom brasileiro, assim, de Star Trek, usando essas novas tecnologias, né, de podcast, enfim, né, são novos grupos. Eu fiquei, assim, encantada quando eu conheci, né, a Sessão 31, o pessoal do Star Trekers, que realmente eu não conhecia, né. Falei, poxa, ótimo, você vê como a série é boa. Ela é tão boa que ela é atemporal, né? Você vê, tem uma moçada aí jovem e tal que gosta da série, porque a série é boa, né? Eu mesma, a série, veja bem, a série clássica não é da minha época também, né? Eu sou de 2-3 gerações depois, mesmo fui ver 20 anos depois, nos anos 80. Mesmo assim, você vê, eu me apaixonei pela série, porque a série é boa, né? Então, é isso que acontece. Então, por isso que eu quis incluir aí no livro algumas informações sobre o fandom, sem inverter a lógica, foi o que ele falou. O livro não é sobre Trekkers, né? O livro é sobre a série Star Trek. Mas eu acho que cabia aí fazer um box, pelo menos, né, a respeito do fandom brasileiro. Não, e o bacana é que, no final das contas, acabou não sendo apenas sobre o fandom brasileiro, porque quando vocês falam de fandom também, quando vocês pegam e falam, durante, acho que 2 páginas, sobre o fenômeno dos fanfilmes, né, que daí já é uma coisa mundial, né? Então é legal porque tem essa, sabe, foca um pouco no fandom brasileiro e no fandom mundial quando a gente tem, sabe, essa discussão, vocês falando sobre esses principais fanfilmes dos últimos anos, né? Então... Agora veja onde é que eles estão no livro. E você vai ver que o fã aparece quando Star Trek hiberna. É verdade. Né? É nos períodos foi no hiato do cancelamento da clássica até a série animada ali, depois para chegar na fase 2 e depois do cancelamento de Enterprise. São nessas horas que o fã brilha, porque o fã não deixa morrer, né? Star Trek é igual barata, pode jogar bomba atômica. Não mata. Ótima definição. Exatamente. Aliás, tem até uma curiosidade, esse negócio de falar que não morre nunca e tal, né? Quando a gente. Foi incrível, assim. Quando a gente tava fazendo o almanaque, de repente a gente tava terminando o almanaque e ficamos sabendo do filme, não foi isso, Salvador? Porque a gente escreveu, na verdade, o almanac lá atrás, né, em 2006, né? Exato, a primeira versão foi 2006. Foi 2006, e depois, depois que a gente ficou sabendo que ia ter, quando a gente ficou sabendo que ia ter um filme em 2009, né, falou, poxa, é uma informação nova, né, tanto que entra até como bônus no almanac sobre o filme, porque era uma coisa que quando a gente retomou o Manac, a gente não sabia, né? Apareceu depois essa informação. Mas eu posso estar enganado, mas eu acho assim, o Almanac ressurgiu das cinzas por causa desse filme. Agora, o filme ainda não tinha saído quando a gente publicou, porque a gente queria pegar carona no filme. Então, a gente teve que esperar até o último momento para escrever o que desse para escrever dos bastidores do filme. Eu acho que não, viu, Solda? Eu acho que quando a gente ressuscitou essa ideia do Almanac, ainda não existia a notícia do filme. Eu acho improvável isso, Suzana, porque o J.J. Abrams foi anunciado em 2007. A gente pegou carona no lançamento mesmo. Porque agora, o filme já estava em produção. Aliás, o filme era para estrear no final de 2008, né? E depois eles empurraram para meados de 2009, não foi isso? Isso, exatamente. Era para ser 2008. É isso aí. Então a minha memória já está me enganando. Mas agora, por exemplo, essa nova série, Discovery, a gente foi pego totalmente de surpresa. A gente não sabia dessa série. E a gente estava escrevendo o livro, não foi, Salvador? Foi, não. Foi. E a gente, além de tudo, a mesma coisa. Escreve até o último momento. Até a última versão a gente tava apagando o boato e colocando boato. Cara, é muito louco mesmo, né? Porque na última página, antes da bibliografia, ainda tem aqui, a nova série de Star Trek foi anunciada, Brian Fuller, não sei o quê, né? Quer dizer, essa parte aí já é meio velha, né? Porque, enfim. Puxaram o tapete dele. A gente quis colocar, porque assim, mas eu lembro que a informação surgiu enquanto a gente tava escrevendo o livro. Eu lembro que a gente começou a escrever o livro tipo um ano antes, assim, né? E essa notícia surgiu durante a elaboração do livro, durante a escrita e tal. Né? E a gente quis incluir, né? Falar, olha, vamos incluir tudo que a gente puder. A gente não sabia muita coisa na época, né? Nem o nome da série, ainda não sabíamos, né? Quando encerramos. Quer dizer, a gente tem que entregar o texto para a editora com uma certa antecedência, né? Que tem todo um trabalho de fechamento do livro, de ir para a gráfica, depois distribuir para livrarias. Então, isso daí tem que ser feito com antecedência. E a gente segurou até o último minuto para poder incluir o máximo de informações possível, né, sobre a série nova. E não tinha nenhum nome, várias coisas a gente não sabia. Né? Mas está lá registrado, que era o que a gente queria registrar. Né? Outra coisa que eu queria apontar aqui é que o livro ele se beneficiou muito da própria experiência do Salvador mesmo, pelo fato dele, né, é o criador do Trek Brasilis, né? E no decorrer dos anos o Salvador realizou diversas entrevistas no Trek Brasilis, né? Robert Duncan MacNeil, Rick Stenbach, a própria DC Fontana, né? Então, isso foi muito bacana porque são coisas exclusivas, né? Então é legal que no livro, em diversos momentos, está lá. Um dos autores desse livro, numa entrevista com, sei lá, eu acho que teve uma entrevista até com o Michael Piller, né, cara? Que eu fiquei impressionado. Teve uma entrevista com o Michael Piller. Eu lembro de ter lido essa entrevista no Trek Brasilis muitos anos atrás, né? Então, isso, sabe, são coisas que enriquecem demais essa leitura, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Salvador. Como é que foi selecionar partes de entrevistas e tal? Como é que foi isso? Ah, cara, foi muito em razão do contexto. Eu costumo lembrar, mais ou menos, pelo menos, das coisas que eu faço. Ainda mais em se tratando de Star Trek, que é uma coisa de paixão mesmo, então aquele negócio imprime na memória de um jeito que não some. Então, quando você está num determinado trecho do livro, você fala, pô, eu me lembro de ter ouvido alguma coisa assim. E aí, pescar. A única entrevista que a gente foi escavar mais artificialmente, como eu já disse, foi a da DC Fontana, que a gente foi para resolver um problema. Ela tinha coisas maravilhosas na entrevista, então eu achava que valia a pena, ela estava no lugar certo ali, mas foi uma busca meio artificial. O resto foi meio natural, conforme a gente estava produzindo e escrevendo. O que a gente procurou fazer também é assim, eu pelo menos tive esse pensamento, acho que a Suzana também, a gente trabalhou meio em conjunto nessa ideia, que era assim, como a gente está contando uma história, a história de Jornada nas Estrelas, a gente pode tratar ela, de certa maneira, como uma obra narrativa. Então, muitas vezes a gente apresenta um personagem, pô, por que, que a gente fala tanto do Ira Bear na terceira temporada da Nova Geração? Ele não foi tão relevante ali, mas ele vai ter um payoff, esse cara vai aparecer de novo. Entendeu? Então você apresenta ele ali e já mostra, ó, tem esse cara aqui e tal, guarda o nome dele, que ele vai aparecer de novo na história. Né? Então essas coisas a gente fez meio... de novo, é o livro que a gente gostaria de ter feito. Ele tem uma estrutura narrativa, ele se propõe a contar uma história. A gente, dependendo da temporada, da ênfase, dos caras que estão ali tocando o barco, a gente trata esses personagens naquela temporada, né? Os personagens da realidade. Então, tipo, a terceira temporada da TNG é o Michael Piller. Ah, né? Cara, eu tô lembrando aqui de uma... você falou do Era Bear, né? E como um personagem, quando você pensa que acabou a história desse personagem, ele reaparece em Enterprise pra meter o pau na série lá pro Rick Berman e o Brennan Braga. Essa história eu não sabia, cara. Eu lendo, eu falei, nossa, o cara chegou no escritório e detonou, assim, como se... É. Nossa, cara. Não, eu transcrevi as declarações do Braga, tinha mais palavrão ali, a Su deu uma suavizada. Era ainda um pouco mais feio do que tá no livro. Porque o Ira Bear é esse cara aí que a gente sabe. Só pra contextualizar o ouvinte, é que em dado momento lá na segunda temporada, quando já tava meio que na cara que a série ia ser cancelada, né, e tal, daí o que os dois, a duplinha, B e B fazem, né, porque eles pensam, bom, a gente vai ter que serializar a série, né, pra adequar, sei lá, pro formato atual. Quem que manja de serialização em Star Trek? Lembraram de quem? Ira Bear, né, cara? Deep Space Nine, né? Aí, né, o lance é que daí, belo dia, eles convidam, ô, vem aqui, a gente quer conversar com você, de repente, pra você trabalhar aí, próxima temporada, né, alguma coisa assim. Quando ele chega no escritório, isso tá no livro, enfim, vocês escrevendo, contando isso daí, cara, é uma loucura, né, cara. O Bear chega falando, botando pra fora o ódio que ele tinha da Enterprise, né, cara. O quanto que ele achava a série ruim, né, cara. Nossa. Não, e é uma história que tem dois lados. É uma das poucas brigas em Star Trek, ou conflitos entre roteiristas e tal, que você tem os dois lados. Você pega, por exemplo, a briga entre o Ron Moore e o Brennan Braga ali no sexto ano de Voyager. A gente só tem o Ron Moore vomitando todo o vitriol que ele tinha ali, mas o Braga nunca comentou isso. Exatamente, aí. Eu nunca vi o Braga. Então você não tem o outro lado da história, e aí ela fica meio manca, né? Mesma coisa a Kate Mulgrew com a Jerry Ryan. Você tem um lado, mas você não tem o outro. Esse é um dos poucos episódios que você tem o relato de um lado e de outro, né? Muito bom, né? E o Bear falando, não, foi uma coisa muito cordial, mas eu tenho certeza que eles não gostaram. E o Braga já mais desbocado falando, pô, o cara chegou aqui e cagou em tudo, velho. Falou que não presta pra nada isso aqui. E é legal que ele fala assim, ó, todo aquele ódio que a gente via na internet, o ranço nos fóruns dos fãs, né? Aquela negatividade dos fãs na internet, o Ira Bear parece que encapsulou tudo aquilo naquela reunião. Sabe, soltou tudo, ele falou, o Braga contando isso no livro aqui, vocês relatando, né, cara? Cara, essa história é impagável, cara, nossa. Já que a gente tá falando desse personagem, né, do Ira Bear, tem um outro episódio que a gente também inclui no livro, quando o Michael Piller vai pedir a opinião dele do Insurrection, né? Ele também... É verdade, ele também esculacha. Ele só tira óculos escuros, assim, fala, ai, ai, ai, Michael. Coça a barba, assim, né? Nada. Não, e o Piller relata, olha, o Bear nunca tira os óculos escuros. Quando ele tira, velho, não precisa falar nada. Oh, falando sobre um lance também, coisa que eu não sabia, né? Eu até fiz uma lista aqui de coisas que eu não sabia pra comentar, mas é umas coisas que a gente vai entrar demais. Bom, enfim, vou comentar algumas coisas aqui. Por exemplo, o Ron Moore, nesse lance da saída dele, entrada e saída, esse momento que ele meteórico dele, dessa passagem meteórica pela Voyager, né? São três episódios, né? Em primeiro lugar, quer dizer que como é que chama lá? O Equinox 2, o Ron Moore participou, mas não está acreditado na escrita. Isso é uma coisa que eu não sabia. Não, o que acontece é o seguinte. O Ron Moore veio de uma... Assim, cada showrunner controla a sua equipe de roteirista do jeito que acha mais conveniente. A experiência de Deep Space Nine era todo mundo numa sala fazendo zoeira e quebrando todas as histórias. Né? Tipo, eles trabalhavam muito em equipe. Quando o Ron Moore pula para Voyager tem um outro modus operandi completamente compartimentalizado. O Brennan Braga, que tá tocando o barco lá, ele gosta de trabalhar com cada roteirista em separado. Ele não gosta de fazer uma suruba de ideias ali e fazer um negócio... Quando o Ron Moore chega com essa outra cultura, ele tem um choque de culturas ali. Não, mas só uma coisa antes de entrar nisso. Minha dúvida, né? Que é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Quando era Jerry Taylor na Voyager, eu imagino que era esquema Michael Piller, né? Esquema nova geração. Sim. Certo? Sim. Então quer dizer que quando o Braga entra, vira mais ditatorial o negócio, é isso? Sim, e mais gente diz isso. Você pega os atores, tem aspas do Beltran, acho que do Garrett Wang também falando. lado, que até a Jerry Taylor, o pessoal, os roteiristas, ouviam as sugestões dos atores. Depois que entrou o Braga, ligaram o dane-se ali pro que os atores pensavam do que estava acontecendo na série. Então, assim, mas é o jeito do cara, entendeu? Eu não digo nem que esteja errado. E eu acho que ele tem muitos méritos. Ele escreveu grandes episódios. Não tenho raiva dele. É. Agora, é uma mudança de cultura que pro Ron Moore foi chocante. Então ele começou a falar, pô, mas aí eu descubro que os caras estão fazendo reunião e eu não tô sabendo. É, isso tá no livro, inclusive, né? E aí, eu até separei, eu escrevi aqui numa anotação uma frase que eu vi aqui no livro de vocês, do Ron Moore, né? Uma frase que eu jamais não vi em lugar nenhum. Tá assim, o Ron Moore dizendo, tenho isso numa entrevista no ano 2000, tá dizendo. Não sei se era um daqueles chats, tinha um lance, né? Que eles faziam aquelas conversas no UOL, né? É isso? AOL, né? Que no Memory Alpha a gente encontra vários desses relatos, dessas conversas, né? Mas enfim, tá assim, tenho muita mágoa de Braga. Quer dizer que o Ron Moore em 2000 disse isso, eu tenho muita mágoa. Os caras eram amigos inseparáveis lá na época de Nova Geração. Até, sei lá, até eles escreveram juntos o Primeiro Contato e o Generation, né, cara? Pois é. Então, em 2000, o Ron Moore declarar isso, tenho muita mágoa, né, cara? É uma coisa... E no livro tá dizendo que o Ron Moore, ele diz mais ou menos assim, né? O que aconteceu entre a gente é entre a gente. Parece que ele nem quer dizer pra ninguém o que aconteceu. Assim, a discussão que teve, né, cara? Então deve ter sido pesado. A minha tese, pessoal, e aí é uma especulação. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. É só juntando o que ele falou aqui, o que ele falou ali. Eu acho que o Ron Moore foi seduzido pra ir pra Voyager com a promessa de que ele ia ser co-criador da próxima série, que seria Enterprise. Eu acho assim, o Braga deve ter dado a entender. Não, você vem, você me ajuda a tocar aqui o final de Voyager que depois e a gente vai criar uma outra série. E como era a velha dupla, né? Eles sempre trabalharam em dupla. Talvez o Braga tenha sugerido, talvez o Ron Moore tenha só antecipado que isso ia acontecer. E quando ele viu o Braga e o Berman de mãos dadas ali e viu que ele ia ficar de fora, ele desistiu de aguentar aquele esquema meio esquisito que estava ali em Voyager. Essa é a minha tese pessoal. Fascinating. Uma das coisas que eu acho interessantes também nessa história é porque eu me lembrei que é o seguinte, eu tenho aqui o Blu-ray do Primeiro Contato. Nesse Blu-ray tem uma linha de áudio lá, de audio commentary, na qual é o Braga e o Moore conversando, cara. E isso aí deve ser o quê? De 2000, mais de 2010, né? Blu-ray do Sim. Primeiro Contato. Então é curioso, porque nessa conversa deles ali, eles falam como amigos que estão relembrando. Ah, se lembra lá naquelas épocas e tal? A gente então, mas hoje em dia eles estão bem. Hoje em dia eles estão bem. Interessante, cara. Essas coisas de ficar guardando rancor, só o George Takei consegue. Durante 50 anos, cara. 50 anos que ele odeia o outro, velho. E o Harlan Ellison também é bom nisso, hein? Mas são essas figuras. Não é um comportamento humano típico. Os caras foram muito amigos, teve uma quebra de confiança em Voyager. A minha tese particular é essa: é que o Ron achou que ia ser co-criador de Enterprise e não foi. Pode não ser isso, pode ser só treta ali, enfim. É difícil porque a gente não tem o outro lado. É aquilo que eu falei, essa é uma daquelas brigas que a gente só ouviu um lado e não ouviu o outro. O Braga nunca quis comentar sobre isso. A gente vê, assim, de assistir os extras de Enterprise, por exemplo, a gente vê que o pessoal tinha dificuldade de relacionamento com o Braga. Ele não devia ser uma pessoa muito fácil, assim, de lidar. Entendeu? E pra quem sai Deep Space Nine, o que eu acho bizarro Deep Space Nine, e uma coisa que eu descobri, inclusive só depois do livro, é que em Deep Space Nine tinha um pouco de treta entre os atores. Cara, o que eu sempre ouvi, eu não sabia. O que eu sempre ouvi sobre o clima de bastidores entre os atores é que era sempre muito profissional, o que significa que não é aquele clima de amizade e zoeira da época da Nova Geração, que a gente sabe que era uma zoeira completa a Nova Geração, né? Desligou a câmera, nem que tava fazendo piada, dançando, rindo, né? Isso que a gente ouve dos caras em convenção, eles confirmam essa história a todo momento. Agora, o que eu ouço falar direto em histórias de convenção, o caramba, é que na Deep Space Nine era muito sério, muito profissional. Agora, esse lance de treta entre eles eu não sabia, cara. Eu li uma entrevista do Alexander Siddig falando disso aí, falando que ele não... que por alguma razão o Ever Brooks não se dava bem com ele. Caramba. Agora, também não deu detalhe, e também isso aí, uma coisa que a gente, de saída, eu e a Suzana decidimos, e foi mais uma pré-determinação dela, ela que falou, olha, vamos ficar de picuinha, entendeu? A gente conta a história, se tem uma treta que precisa ser abordada, a gente aborda a treta, cara... mas não vamos ficar mexendo demais, até porque, e ela, é engraçado porque a gente tinha pontos de contato ali que saía faísca, dependendo do personagem. Então, por exemplo... A Suzana é muito, muito pró Gene Roddenberry. Muito pró Gene Roddenberry. Então dava umas tretas. E eu sou muito pró Ron Moore. E eu sou muito pró Ron Moore. Aí na primeira versão do... É o criador de tudo, pô. A gente tem que respeitar o cara. Não, claro, não, mas eu adoro ele, mas eu enxergo essa. Enfim. E acho que você enxerga também. Eu acho que é só o jeito de colocar, entendeu? Acho que é só o jeito de colocar. Mas eu me lembro assim, tipo, que assim. A gente foi avançando linearmente no livro. Então, a série clássica tal, tava toda aquela adoração de pílula com o Gene Roddenberry. Eu falei, mas temos que contar, que os caras brigavam. Tem que falar de Gene Kuhn, tem que falar de muita coisa aí. Tem que falar do Harlan Ellis. Não, mas tal. a gente fala. Não, né? a gente fala. Mas foi nesse processo, entendeu? E aí, chegou na nova geração. Chegou na nova geração, eu acho que a Suzana falou, agora é a vingança. Porque ela fez o capítulo, a primeira versão do capítulo do sétimo ano da nova geração, assim, Ron Moore, o novo anticristo. Era esse o subtítulo, velho. Isso é exagero do seu. Que assim, ó, o sétimo ano da nova geração é uma bosta só por causa do Ron Moore e tem mais. Ele queria desfazer tudo que o Gene Roddenberry inventou e tem mais. Cara, se não bastasse tudo isso, ele de caso pensado quis matar o Capitão Kirk. Não, tá assim, cara, tem um capítulo... Denúncia. É, não, eu reparei isso, sabe aonde? Nesse do sétimo ano, tem um parágrafo que é intitulado Tapa na Cara de Roddenberry, né, cara? Que é quando fala... Mas essa expressão quem usa é o próprio Michael Piller. É o Michael Piller, é o Michael Piller. Eu só traduzi, entendeu? Acho que ele usa mesmo, slap in the face, alguma coisa assim. Mas, cara, é muito bom, né, cara? Que é o lance do Wesley, né, cara? E realmente, eu e a Roberta, faz uns 2 anos atrás, a gente fez um podcast que é somente dedicado ao Wesley Crusher. Então a gente analisa a vida e obra de Wesley Crusher. E aí, em dado momento, no final lá, a gente fica falando, cara, o que aconteceu? Por que fizeram isso? Né? O Wesley era pra ser o menino prodígio, sempre foi, era pra ser um grande capitão, sei lá, da frota, e aí transformam ele num rebeldezinho lá, todo rançoso, né? E aí a gente termina assim, caramba, o que aconteceu? Então foi legal ler esse capítulo aí, né, no livro, essa parte, na qual a gente vê que teve uma briga interna ali, o Ron Moore teve que lutar com 3 pessoas, né? O Michael Piller, o Rick Berman e a Jerry Taylor, né? Você e a Roberta já tinham percebido que tinham detonado com esse personagem. Culpa de quem? Não, tinha. Mas sabe o que eu acho? Eu acho engraçado esse negócio dos personagens, porque assim, cada escritor tem uma afinidade ou não, dependendo do personagem. Uma das histórias mais engraçadinhas que eu achei é... Tem um episódio da Deep Space Nine, que a filha dos O'Brien, a Molly, vai parar lá no planeta. É horrível. E fica velha. Nossa. E tal, e não sei o que, e pá. Aí, pô, descobri que o episódio originalmente tinha sido escrito pra matar o Alexander, o filho do Worf. E tinha um roteirista lá que não suportava o Alexander. Poxa, devia ter sido feito isso. Ele ia entrar nesse portal e ia morrer e acabou, já era. E foi vetado na nova geração porque o Alexander era o personagem favorito da mãe do Michael Piller. Meu Deus, matem a mãe do Michael Piller, por favor, né, cara, naquela época. Volta no tempo e mata a mãe do Michael Piller, né? Caramba, cara, não acredito nisso. Mas é isso. A gente, às vezes a gente fica com muita pretensão do que os caras estão pensando, que o personagem... É, o cara só não gosta, meu. Não gosta. Eu, se pudesse matar o Neelix, eu teria matado no Caretaker, velho. Certeza. Nossa. Certeza. O Neelix, por mim, não tinha nem entrado na série. Tá louco. Né? Então, exatamente. A única coisa boa do Neelix foi que ele deu origem àquele episódio do Neelix com... Ah, Tuvix. Tuvix, é. Tem um muito bom também, aquele Mortal Coil da quarta temporada, que ele questiona a fé e o caramba, um puta episódio. Ah, é legal. Final nihilista. Podia ter sido qualquer outro personagem, né? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que ali o problema é o seguinte: tem alguns episódios que são muito bons dele. É, o problema é que aí o casting não funciona. O Ethan Phillips é um ótimo ator, mas ele é alívio cômico, puro. Ele só tem isso nele. Ele tenta fazer drama, não rola, velho. É um cara com os cabelos espichados, com umas pintinhas muito loucas, nariz, um focinho, tentando fazer drama. Terrível. Ah, minha família foi tentando morta na bomba de Hiroshima. Tentando ser levado a sério. Tipo, difícil, cara. Você não compra. Não, vamos então, perder, não vamos perder muito tempo falando de Neelix, não, que eu acho que não. É. Acho que tá bom já, Neelix, né? The line has to be drawn here. This far and no further. Aí eu até queria fazer uma observação, acho que até cabe agora fazer uma observação, para você ver a importância dos escritores e dos roteiristas na série, né? Principalmente em televisão, o papel do roteirista é muito mais importante do que até no cinema, porque o cinema é um feudo mais assim do diretor, né? O diretor tem muito mais liberdade para mudar a história, mudar falas e tal. E na televisão, não. A televisão é o feudo do roteirista, né? O diretor não fica... Tanto que a gente nem ouve dizer, né? Quem que é o diretor desse episódio? Tanto é que em Star Trek qualquer um dirigia, né? Dane-se. Qualquer um dirigia. Exatamente. Até Beverly Crusher dirigiu lá. É que assim, quem fica com os personagens semana após semana são os escritores. O diretor vai, dirige um episódio, volta na próxima temporada e tal. Ele não fica. Então ele não dá, então, ele não tem essa visão de continuidade que os escritores têm. Tem, exatamente. E por essa razão, quer dizer, pela importância do roteirista, que tudo nasce no roteiro, né? Na cabeça dos roteiristas, dos escritores. Por isso que a gente deu uma importância grande aí a esses personagens, né, no nosso livro. Você pode ver que desde o início, né, a gente fala muito dos criadores, das cabeças criativas por trás das séries, né? Porque são importantes, né? E muitas vezes são deixados de lado, assim, falam mais dos atores e tal. E, na verdade, o ator, lógico, né? É claro que é um trabalho coletivo, né? Uma série é um trabalho coletivo, todo mundo tem um papel importante. Mas o papel do roteirista é crucial aí. É por isso que a gente dá mais importância, né? Fala mais dos roteiristas do que dos outros personagens aí envolvidos na criação da série, né? Tá. Não é só porque fofoca e briga de bastidores também da exatamente. Da... Aliás, a gente curta a coisa que eu falo, senão você vai virar livro de fofoca. Não quero, né? Aí... Vocês acreditam que durante a leitura tinha momentos que eu pensava, eu acho que aqui eles quiseram parar por aqui, entendeu? Acho que aqui eles sabiam que melhor não continuar essa parte aqui. Não, mas foi isso mesmo, e assim, não por censura, mas por achar que aquilo não era digno de nota, entendeu? A não ser que fosse um livro pra isso, né? Mas não é caso, né? E tem esse problema, e é um problema que vai se tornando cada vez mais complicado conforme você regride no passado, que assim, as pessoas não lembram direito mais das coisas, as pessoas, o sentimento delas muda, a perspectiva que elas tinham é diferente, muitas vezes você não tem o outro lado, e assim, é a coisa mais normal do mundo você ter algum tipo de confronto criativo numa produção coletiva, é esperado que isso aconteça. Então, não chega a ser uma novidade. Claro que quando é uma coisa muito hostil, tipo, Ron Moore vira produtor executivo e 3 semanas depois vai embora, não dá pra não contar, né? Até porque afetou a série, né? O desenvolvimento. Exato. Sei lá. Tem que contar. Agora, essas briguinhas e saiam aqui, isso aí faz parte. Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain. Tem uma história de bastidores sobre Voyager. Tem duas, na verdade, né? Deixa eu só comentar brevemente, que umas coisas que eu não sabia, né? Que eu anotei aqui. Primeiro, final da terceira temporada, né? O lance lá da retirar a Cass, né? E incluir uma nova personagem ali, que acabou sendo, obviamente, a 7 de 9. Cara, aí, quer dizer, na verdade, em primeiro lugar, não era tirar a Cass. Ou era a Cass, ou era o Kim, né? Que eu sabia disso, que era um ou outro, mas eu não sabia o motivo pelo qual o Kim permaneceu. E aí, cara, nossa, vocês contam no livro que é porque, naquela época, assim, a revista People, né? Ela tinha lá uma lista das 50 pessoas mais bonitas do mundo, e daí... O Garrett Wong estava entre elas. É por causa disso o Rick Berman falou, não, o Wong fica, quer sai. Cara, essa história é impagável, né? A gente não pode esquecer que é um produto comercial, né? A gente gosta da série. É claro que a série trata de assuntos relevantes e tal. Só que, assim, em primeiro lugar, é um produto comercial que tem que ser vendido, né, e tem que ter audiência para se pagar, entendeu? Então isso daí nunca sai de perspectiva da cabeça lá dos produtores. Então, essa decisão aí, então, não surpreende, né, sob essa ótica, né, de que é um produto comercial, vamos deixar o Kim, porque ele é bonito, o pessoal gosta dele, entendeu? Ele é popular. E a outra também, isso aqui eu até comentei com o Salvador, a última vez que a gente se viu aí, né, Salvador, que a gente jantou, conversou e tal, né, com o pessoal do Trek Brasilis ali, uhum. Eu tinha comentado com você brevemente, porque é o seguinte, no dia eu levei meu livro, e meu livro está autografado pelo Salvador aqui, só falta o da Suzana agora, o autógrafo dela aqui. Opa, vamos marcar aí um encontro. Ah, né? Sim. Na Comic Con, talvez, né? Aí, ó, já, né, quem sabe. Ai, vocês vão estar em qual dia da Comic Con pra eu levar os meus? Isso. Olha, é uma boa pergunta. Ainda. É, eu também pergunta. Não sei. O Salvador vai falar, eu não vou falar, o Salvador vai falar junto com... Nossa, com a Dani Boy. Opa, com olha aí, Boy. Ó. Era pra deixar pro final essa daí e já lançou agora. Opa, tá bom. Eu ia deixar pra perguntar no final se eu ia conseguir o autógrafo dele. Tá tão natural essa conversa que eu esqueci que nós estamos gravando um programa. Eu achei que a gente tava só batendo papo. Outra história da Voyager que eu achei impagável, que eu não sabia, mas eu sempre fiquei intrigado. Esse episódio eu achava esquisito, né? Por uma série de coisas. Aquele episódio da sexta temporada, Tsunkatsu, né? Que eu não sabia que na mesma época a UPN tinha um programa chamado WWF lá, SmackDown, né, que era um programa de luta livre, e que o protagonista desse programa de luta livre era o The Rock, e aí é por causa disso que temos esse episódio bizarríssimo, no qual é 7 de 9 lutando com The Rock, assim, né, cara? E isso aí consta que esse foi o episódio mais visto da temporada, né, nesse crossover que eles fizeram ali com uma medida pra, enfim, pegar audiência. Porque parece que esse programa ele tava batendo a audiência da Voyager na UPN, é isso? É isso, é isso. A Voyager era o programa dramático, né? O programa scripted de mais audiência da UPN, mas esse WWF SmackDown, que era o equivalente de um reality show de luta livre, ele tava tendo mais audiência. Ele tinha estreado, acho que no ano anterior, ou naquele ano mesmo, e tava bombando de audiência. E aí eles resolveram fazer essa promoção cruzada aí. É um troço meio esquisito. Eu acho assim, que pra ter sido o que foi, é um episódio até que se aguenta. Cara, isso é curioso, porque eu sempre achei esse episódio fraquinho, assim, meio ruim, né? Mas depois de ter lido essa... De fato, se olhar em perspectiva que era pra dar tudo errado, cara, porque é uma decisão estúpida, né? Você querer juntar a Voyager com luta livre. Mas pensando nisso, cara, até que se saiu bem. Sim, se saiu bem, sim. Já passei a olhar com outros olhos esse episódio aí, né? É, pra ter nascido desse jeito, são, né? São decisões de produção, né? Pensando na parte comercial da coisa, né? Pensando na audiência e tal. Então... A criatividade acaba aflorando aí para criar alguma coisa, né? Vamos. Coisas totalmente improváveis, né? Quer dizer, luta livre num episódio conscientista. Eu acho até que o resultado foi razoável, né? Partindo de uma premissa dessa aí. E outra, né? Tem o Jeffrey Combs, né? Nada pode dar errado totalmente com o Jeffrey Combs, né, cara? Então, né? É verdade, é verdade. Aliás, eu espero ele em Discovery. Ah, pô. Eu também, cara. Esse tem que estar na roda ali. Que essa história do The Rock, tem a gente colocou a foto do The Rock segurando o Rick Berman pelo pescoço ali. Sim, essa foto eu já tinha encontrado ela, acho que uns 2 anos atrás aí, por aí no Google, sei lá, né, cara? Bem bizarro, né, cara? Ai, caramba. Então, outra coisa que eu queria abordar aí, que é um dos motivos também para esse livro ter uma certa carga de uma coisa única, assim, é porque é o seguinte, a nova geração, a série clássica, a nova geração, DS9 e Voyager, essas séries têm livros, companions, né, para cada um deles, né? Inclusive o da série clássica e o da nova geração eu tenho aqui. Eu não tenho, infelizmente, o da Voyager da Deep Space Nine, mas já folhei, já conheço e tal, né? Agora, Enterprise não existe um livro de referência focado apenas em Enterprise. Então, a minha dúvida, né? Como que as informações que tem nesse livro de Enterprise são baseadas mais no quê? Memory Alpha? É isso? Entrevistas? Porque eu acho que ficou mais fácil trabalhar com as outras séries, né? Enterprise já foi mais... Eu imagino que tenha sido um pouco mais difícil por causa disso. Não, sem dúvida que teve esse aspecto. Agora, uma coisa que contrabalançou isso foi que Enterprise foi a série que o Trek Brasilis pôde acompanhar com mais afinco em tempo real. Então a gente tinha ali, eu inclusive escrevia colunas na época sobre a série e eu estava fazendo uma sequência de artigos de bastidores. Então, de certa maneira, a pesquisa já estava um pouco compilada ali, né? Além disso, uma fonte que foi muito importante são os excelentes documentários que estão nos Blu-rays de Enterprise. São excelentes. Aquela frase do Brannon Braga, da ogiva do Ira Bear, veio daqueles documentários. Cara, eu acho que... Na verdade, eu acho que eu assisti... Porque, assim, eu lembro que no YouTube eu encontrei, não faz muito tempo... Aquela conversa de mais ou menos uma hora e pouco do Brannon Braga com o Rick Berman, lá para 2012, que foi incluída, se eu não me engano, no primeiro Blu-ray, né, da série, né? Exato, exato. Então, eu acho que, olha só, eu vi lá, mas acho que eu acabei esquecendo esse lance da briga do Ira Bear. Então tá lá também isso, né? Porque tem tanta informação ali nessa conversa. Não, né, tem. É, os extras de Enterprise, eu acho que até os caras que estavam produzindo esses extras, pensaram exatamente nisso que você me falou. Poxa, é a que tem menos referências. A gente precisa preservar isso aqui e a gente tem essa chance fazendo esses documentários. A gente não vai ter outra chance dessa. E os documentários são realmente muito bons. Se você tiver a chance de achar, de ver, vale super a pena. Então, eles foram uma fonte importante. Memorial foi para checagem, é ótimo. Para achar link, é ótimo. E o próprio Trek Brasilis, que acompanhou em tempo real a evolução toda de Enterprise, também ajudou bastante. Então, foram basicamente essas três fontes. Tem alguma coisa de livros? Tem alguma coisa de livros. Mas é assim, é uma coisa muito esparsa. Coisa que, pô, eu achei um livro via Google... que tinha umas páginas e parecia que ele fazia sinopses de séries. Eu nem sei o livro inteiro, porque aquela coisa que você dá a busca, ele te mostra algumas páginas só. E eu consegui ver as páginas que falavam de Enterprise. Aquilo foi uma fonte para mim. Era um livro desses de bastidores de TV americana. Muito bom, por sinal. Então, quer dizer, a pesquisa foi um pouco mais difícil, porque não tem nenhum livro especializado, mas ainda assim, eu tenho a impressão que quem pega o livro não sente essa falta. E digo mais, Voyager teve um problema semelhante, porque Voyager, embora tenha um Companion, o Companion de Voyager é uma coisa medonha. Pra quem gosta de bastidores, então, medonha. Eu ouvi falar, eu tava conversando com o Fernando Penteriche, né, sobre isso, ele tem o livro, né, e ele me falou que é muito fraco o Companion da Voyager mesmo, cara. Não, exato, ele me emprestou, mas eu não consegui usar quase nada daquilo, porque ele é... O cara basicamente assistiu os episódios e escreveu umas curiosidades, assim. Mas, assim, curiosidades in universe, né? Tipo, não foi curiosidade bastidor, foi curiosidade do próprio universo. A minha desconfiança é o seguinte: os caras já tiveram um declínio forte na venda desse tipo de livro com o Companion Deep Space Nine, que é maravilhoso. E aí, quando chegou Voyager, eles falaram: precisamos mudar o formato, que isso aqui não tá vendendo mais. O povo não quer bastidor, o povo quer outra coisa. Então vamos fazer de outro jeito. Aí fizeram o Companion de Voyager, que deve ter afundado também. E aí eles chegaram à conclusão: o problema não é o formato, o problema é que as pessoas não querem mais Companion. E a Enterprise não teve nem Companion. Eu acho que foi mais ou menos esse processo, que é o processo de erosão natural ali do interesse. Depois de quase 20 anos de Star Trek ininterruptos, é inevitável que o público ficasse um pouco fatigado com aquilo e não tivesse o mesmo... mesma ansiedade de consumo que tinha quando começou a nova geração. Então, isso explica também. Mas tudo isso para dizer que Voyager também foi muito difícil de pesquisar. Não foi trivial. Tem alguns livros... O começo de Voyager é muito bem coberto. Tem um livro de making-off excelente, excepcional. Aliás, do casal Reeves Stevens. Muito bom o livro. Legal. Muito bom. Agora, passou o quarto ano de Voyager, você começa a escassear a informação. E aí isso continua, esse deserto, até Enterprise. Por sorte, foi o período que o TB teve mais ativo e que eu tinha uma memória recente mais preservada dos eventos e que tinha ali já, de certa forma, uma compilação. Mas, claro, essas fontes, Memory Alpha foi importante, os DVDs, os Blu-rays ajudaram bastante a montar essa história que estava mal contada. Cara, então se fosse qualquer outro brasileiro escrevendo esse livro, ele ia consultar o Trek Brasilis, com certeza, para falar de Enterprise, né, cara? Eu acho que ele deveria. Não, porque de fato cobriu, é bem extensa a cobertura de Enterprise que vocês fizeram na época lá, né? Era uma coisa mais assim, ó, acabou de sair esses desenhos aqui de produção, aí tá lá uma notícia sobre isso e tal. É, então... exato. Algumas coisas que seriam típicas desses livros que não saíram, né? Como, por exemplo, a cadeira do capitão foi baseada na cadeira de um Porsche, tal, no assento do Porsche. Umas coisas que você não acha fácil. mas que naquela época, como estavam circulando, se você capturou aquele instante, você tem ele preservado, né? E muitos desses arquivos acabaram erodindo na internet, né? O Trek Web, que era uma fonte importante, hoje em dia não está mais no ar, então quer dizer, todo o arquivo do Trek Web, talvez no archive deve achar, né? E aí foi bom o Salvador ter tocado nesse ponto, né? Porque algumas pessoas me perguntam, né? Mas por que vocês não fizeram um site, né, contando toda a história e tal? Já me chegaram a me perguntar. E eu falei, não, porque o livro a gente sabe que pelo menos 500 anos dura, né? Porque a gente tem aí, não é? A gente tem aí os exemplares da Bíblia, do Gutenberg, que tem mais de 500 anos. Então, se você faz um livro num papel de qualidade, pensando na mídia, digamos assim, né? Nessa plataforma livro, é uma plataforma que vai durar pelo menos 500 anos, se for bem preservado, né? E como o objetivo do livro, né, era fazer um registro da história da série, né, um tipo um tributo mesmo à série, contando, né, a história da série e tal, nesses últimos 50 anos. Se a gente fizesse um site, eu não sei o que vai acontecer depois que a gente morrer, entendeu? Quem que vai continuar ali mantendo o site? Eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva histórica de futuro. A gente realmente não sabe, né, o que vai acontecer com a internet, o que vai acontecer com os sites que estão aí no ar hoje, né? Então, por isso que a gente quis, em nenhum momento nós pensamos em fazer um site, por essa questão da efemeridade mesmo, de durar pouco, né, de repente sair do ar. E um livro não, um livro fica e ele não depende de nada, né? O livro você abre e ele está ali, você não precisa de eletricidade, não precisa de nenhum outro tipo de suporte para você ler um livro, né? E acho que tem um pouco o aspecto, acho que tem tudo a ver isso, mas acho que tem um pouco o aspecto de linguagem também, né? Quer dizer, o site é um ótimo recurso para você colocar pílulas, mesmo que sejam pílulas do Luiz Castanheira. ainda assim, são aquelas coisas delimitadas no tema. Aqui nós queremos contar uma história longa, que vai do começo, pelo meio, até o final. Ela não, o suporte do site não faz muito sentido para esse tipo de produto. A proposta não era essa, a proposta era fazer esse relato mais denso, mais sólido e coeso, né? E o site não sugere a coesão. O site você vai ter que quebrar em milhões de links e milhões de páginas e milhões de coisas. E outra, né, cara? Pô, site, já tem o Trek Brasilis aí pra isso, né, cara? Então, site é... tá aí, né? Já tem um site pra isso, referência e tal, que na verdade vai até mais a fundo do que o livro, né? Então, sites tem esse aspecto não linear da leitura. Você pode... Às vezes eu me perco lá no Trek Brasilis, vou ler uma coisa ou outra. Agora, o livro, ele tem uma linearidade, ele tem uma coisa de linguagem aí que também é importante. E eu acho interessante a Suzana tocar nesse aspecto da perenidade também. Porque isso é uma coisa que a gente não pensa, a gente acha que nós estamos soterrados de muita informação. Eu fico imaginando se daqui 1000 anos, depois que a internet tiver fundido, se os historiadores vão ter no que pesquisar para saber o que, que a gente vivia. Pois é, mas é nisso que eu penso. Você vê, ó, o Trek Web, que era um site assim, né? Era uma referência em Star Trek. Não existe mais, né? Saiu do ar. Tinha ali tinha um mundo de informações ali. Eu lembro que, nossa, eu lia direto. Então, eu senti isso, falei, nossa, tá vendo? Ainda bem que a gente tá fazendo um livro, porque senão a coisa se perde, né? E é nessa perspectiva também, só pra complementar, que eu falei, que eu pensei, né, a gente discutiu, falou, não vamos ficar falando de picuinha e tal, de bastidores, porque isso aqui cabe num livro que é um registro histórico, digamos assim, pra ficar aí pra sempre, né? Então, o livro tem mais, acho que tem um peso maior, assim, né, do que você vai registrar no livro, porque um livro é uma coisa que fica, né? Sem contar que poderia ter um livro somente disso, que seria excelente também, né? Não, eu acho que as propostas, assim como poderia ter um livro só sobre o fandom, acho que seria maravilhoso. Sim, exatamente. Tem muito. Só que não foi o livro que a gente quis escrever dessa vez. Não é dessa vez. Calma lá, pessoal. Calma. Tem muitos anos pela frente aí. Bom, galera, eu acho que a gente pode partir para um encerramento aí, né? Gostei muito da participação de vocês. Eu queria que... Ah, eu só esqueci de comentar uma coisa, né? Aqui nesse... Vamos deixar para esse fechamento aqui. Tá vendo? Tá vendo? Fica se apressando aí para terminar. Olha, cara, acaba... Esquece de comentar. Cara, tem tanta coisa que eu pulei aqui que era para falar, cara. Se fosse entrar em... Nossa, eu fiz uma lista de coisas que eu vi interessantes no livro, mas, cara, isso aqui dá para deixar para outros podcasts, digamos assim, né? Mas a questão é, esse é o terceiro livro que vocês escrevem juntos, né? Sim, sim. E o primeiro, somos... o primeiro foi o Almanac, né? Somos uma parceria de sucesso. Olha aí, ó. E aí, o segundo é aquele de... É o de, não é o de extraterrestre. É o 1910. Não, 1910. É o... Ah, o 1910. Don't you understand? Primeiro voo do Brasil. Isso. Esse, inclusive, tem até uma entrevista que vocês foram no Jô Soares pra falar sobre esse livro, né? Isso, é. Sim, fomos. Verdade. E tem uma outra ocasião em que foi o Salvador apenas em 2006. Essa aí eu já assisti, né? É, eu fui. E na época, na ocasião, você tava lançando o quê, Salvador? Na época, eu tinha lançado o Rumo ao Infinito, que foi meu primeiro livro, e tinha acabado de voltar do Cazaquistão, onde o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, tinha voado ao espaço. Ah, sim. Você comentou. Então eu fui para falar das duas coisas, o livro que tratava desse assunto e a missão do Marcos. Bacana, cara. Então, quer dizer, é terceiro livro... Eu fui mais uma no jogo. Foram três? Pra falar de extraterrestre, eu fui três vezes. Ah, não, é por isso que eu me confundi, é verdade. Teve essa outra vez, que foi o ano passado, não é? É, acho que foi... foi o ano passado. É, que foi referente a esse livro de extraterrestres, né? Que saiu em bancas, né? Exatamente. Ah, tá. Olha que legal. Vou botar os links aqui no post do podcast pra galera dar uma olhada lá, assistir. É bem bacana. Pelo menos eu só assisti o primeiro mesmo. Ainda tem que ver os outros. Dá pra ver como eu vou ficando de cabelo cada vez mais branco, né? Terrível. E daí é isso. Quer dizer, terceiro livro de vocês, bacana. Mas, enfim, vou partir pro encerramento agora. Vou me despedir de vocês, tá? E se vocês quiserem dar algum recado, alguma coisa que vocês estão fazendo, ou enfim, que nem a Roberta tinha comentado que ela vai estar na CCXP, vocês devem estar lá, não sei, comentem sobre isso. Então é isso aí, em primeiro lugar vou me despedir da Suzana. Suzana, muito obrigado, foi muito legal você conversar com a gente aqui, foi bem bacana ter vocês. Você é muito simpática, gostei muito, tá? Então é isso aí, dá o seu tchau, o seu recado e até a próxima. Ah, obrigada, eu que agradeço o convite, super legal. Gostei de estar aqui conversando, batendo esse papo descontraído com vocês, né? Eu até só queria falar assim, se alguém quiser saber um pouquinho mais do Almanac que a gente fez, eu fiz um blog na época, tem bastante coisa, tem entrevista também, que a gente foi entrevistado no Rony Von, até tem umas curiosidades lá no blog, né? Legal. Que teve uma repercussão legal. E também tem um blog desse segundo livro que a gente fez junto, que é do 1910, O Primeiro Voo do Brasil. Também tem um blog lá com entrevistas também. A gente voltou no Rony Von, além do Jô Soares e tal. Então, para quem quiser acompanhar aí o que aconteceu, né, no lançamento desses livros, tem esses dois blogs. E tem uma página no Facebook, né, sobre também o livro, o Guia da Saga, né, o Jornada das Estrelas, o Guia da Saga. Então, se alguém quiser acessar aí a página, tem lá uns extras, assim, tem algumas coisas legais lá para quem é tracker. E me despedi aí do Salvador. Cara, muito obrigado. Até que enfim você veio participar aqui com a gente, cara, muito bom. E é isso, cara, dá o seu recado. Grande abraço, até a próxima. Terão próximas, imagino, espero. Vai ser legal. Com certeza. E é isso aí, cara. Falou. Você não vai escapar tão fácil. Não, olha, falando sério, foi muito bacana. Eu já tinha uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande. Porque sempre que eu ouço um programa de vocês, eu falo, poxa, eu queria estar lá. E agora finalmente aconteceu, eu fico feliz. E, poxa, espero voltar outras vezes. E se é para dar um recado, eu fiquei sabendo hoje, apenas hoje, que a mesa redonda lá com o Adam Nimoy, ele vai estar apresentando o documentário For the Love of Spock, que ele acabou de lançar, que é um documentário que mistura um pouco a história de Jornada nas Estrelas com a história do Leonard Nimoy, o pai dele, o Sr. Spock, todo mundo sabe, e, enfim, a relação que ele teve com o pai, é um documentário bem bacana, eu recomendo para quem não viu, vale a pena ver, tem várias coisas divertidas, inclusive o Leonard Nimoy cantando a música do Bilbo Baggins, que é muito bom, e, e ele vai estar lá para fazer um bate-papo. Eu vou participar do painel às 12h30, horário super ingrato, hora do almoço, de sexta-feira, dia 2 agora. Então, sem ser essa sexta aqui, amanhã, aliás, não é, porque você não vai pôr no ar hoje, esquece tudo que eu falei. Dia 2 de dezembro, sexta-feira, 12h30, na Comic Con Experience. Legal. Adam Nimoy e eu lá, pagando de aparecido. Com certeza você vai falar, eu já conversei com seu pai e tal, agora vou falar com você aqui e tal. Não, com certeza, mas eu não tenho como não falar, até porque, assim, se tem uma coisa que me marcou em falar com o Leonard Nimoy, a primeira coisa que me marcou foi... Quê? Spock tá no telefone! É o Spock no telefone! Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi assim, o nível de humanidade, o cara que podia ser arrogante, podia ser presunçoso, podia dizer ser que... William Shatner. É, podia dizer que tá sem tempo, podia dizer... podia dar respostas curtas e atravessadas. E eu fiz algumas perguntas não tão fáceis, né? De vez em quando eu dei uma apertadinha, mas ele foi super dócil. E uma coisa que me encantou demais foi o quanto ele é reflexivo. Ele é um cara que não... Claramente, todo o sucesso do Spock não é por acaso. Ele é um cara que pensou muito no papel, pensa muito no trabalho dele. E ele contando as histórias, pô, algumas coisas até que foram parar aí no Guia da Saga. A história de como ele concebeu o enredo pro Jornada nas Estrelas 4... A volta pra casa, e aí você percebe que é um cara diferente. Ele não é só um ator dizendo as falas. Ele é um cara diferente como ser humano e, poxa, faz uma falta danada nesse mundo um cara como o Nimoy. Então, sem dúvida, pra mim, falar com o filho dele, falar, poxa, falar com seu pai foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Eu acho que tem que ser registrado, sim. E tô ansioso pra isso. E de resto, agradeço muito a oportunidade, espero voltar logo, porque a gente podia gravar mais 2 horas disso aí fácil, facilmente, assim, sem pensar. Deixar por mim, cara. Então gravaremos, só não hoje, porque coitado do ouvinte. Guarda aí, guarda todas essas observações e perguntas que você fez aí, anotou e não fez, né? Um que quem sabe fica pra um outro programa. Cada uma dessas aqui dá pra fazer um podcast diferente, cara. Isso que eu tô vendo aqui. Não, tem que ter uma cena pós-créditos. Eu vou. Voltarei. I'll be back, né? Mas, ó, só pra fechar, Salvador, eu não podia deixar de comentar que pra você é comum no Hangout você falar com Neil deGrasse Tyson, Buzz Aldrin. Conta um pouquinho sobre isso aí, porque, né? Pô, pro cara, é tipo uma terça-feira, assim, falar com Neil deGrasse Tyson, né? Não é comum, assim. Na verdade, parece mais simples do que é. Precisa ter uma oportunidade, no caso... O Neil estava publicando um livro aqui no Brasil, um livro até que já escreveu há muitos anos, mas estava saindo traduzido agora, e aí por conta da editora foi possível fazer essa entrevista, e a mesma coisa o Buzz Aldrin, ele estava para vir para o Brasil por conta da Olimpíada, e eu peguei carona nisso e fiz uma entrevista com ele. Mas não é assim que eles são meus chapas, assim. Os brothers, chama pra tomar uma cerveja e tal. Não, não é. Mas assim, tô é com claro uma dúvida, é sempre... vou mandar um WhatsApp pro Neil. Não, deixa eu perguntar aqui. Não, mas o lance é o seguinte, a profissão de jornalista não é uma profissão fácil. Se você aí, ouvinte, pensa, cogita, deseja, anseia, cuidado, muito cuidado. Principalmente agora que nós estamos virando uma espécie em extinção, é um risco muito grande. Mas, tendo dito isso, ela permite vivências que não são comuns, né? Então, quer dizer, essa entrevista que eu fiz com o Leonard Nimoy, a entrevista que eu fiz com o Neil deGrasse Tyson, as entrevistas que eu fiz com o Buzz Aldrin, já falei com o Gene Cernan, que foi o último homem na Lua também. E, poxa, tanta gente bacana que eu entrevistei, se você usa os superpoderes do jornalismo para o bem, você pode tirar muito, muito conteúdo e muito aprendizado. Agora, paga mal pra burro, né? Aí é o outro lado da moeda. É, né? Mas a gente se diverte. Legal. Então, Salvador, muito legal. Ah, antes de fechar aqui, Roberto, você teria... Você não quer que eu vá embora. Eu tô sentindo que você não quer que eu vá embora. Eu fico, não tem problema. Não, é porque como a Roberta, ela fez o TCC dela em cima do livro de vocês, eu imagino que ela também queira se despedir. Então, eu quero dar a oportunidade pra ela se despedir. Claro! Sim! Valdomiro, quero muito te agradecer pelo convite, porque tava comentando, o Valdomiro me disse, poxa, vamos entrevistar o Salvador e a Suzana. Eu, nossa, calma, relaxa. Eu fiquei super contente, assim, porque eu já admirava o trabalho de vocês há bastante tempo, enfim, né, já tinha, né, como eu comentei, já tinha outro livro, e esse livro eu acabei encontrando numa livraria, E aí comprei na hora, cheguei em casa super contente. Pá, Valdomiro, comprei o livro, é muito bom. É, então, agradeço muito ao Valdomiro pelo convite e a vocês pela disponibilidade. E foi muito legal a conversa e também espero que tenha muitas outras. Legal. É isso aí, o prazer foi todo nosso. E a gente precisa se estender um pouco mais sobre o seu TCC. Eu não sei se você já fez algum podcast sobre isso, se não, seria interessante, né? Saber o que você falou, vocês fazerem um podcast sobre o seu TCC, né? Eu acho que a primeira participação na sessão 31 foi com podcast sobre TCC. Mas, ó, uma outra coisa que é importante ressaltar é que você não pode emprestar o seu almanaque pro Valdomiro. Não quis. Não pode. Sair. Não comprou, não tem, não pode ler. Simples assim. O que eu aceito é ele consultar a Roberta. Tem alguma coisa sobre tal assunto no Almanac? Tem. Olha aí. Eu vou ler aqui um parágrafo e aí deu. E aí vou deixar ele na minha. O Google só libera um pedaço da visualização. Eu vou pegar, dar a volta no sol em dobra, tá? E aí eu vou chegar em 2009 e comprar vários. Ainda vou dar um tapa no meu eu mesmo, assim, seu trouxa. Pá! E vai embora, assim, dá um tapa na cabeça e vai embora. Vai comprar o Alexander, volta. Ah, mas acho que tem sebo, hein? Se você consegue achar num sebos aí, você acha que tem. Não acha mais. Ele vai ficar sem. Não adianta agora voltar atrás, voltar no tempo, vai fazer estilingue no sol, não tem nada disso, velho. Não comprou, não tem, já era. Esgotou, acabou, perdeu. Já era, e nem deixa nem ver mais, né? Nem ver. Não pode ver. Chega, não pode ver. Perdeu o Playboy, já era, né? Mas, ó, pra fechar, então, eu e a Roberta gravamos um podcast, o primeiro podcast que eu gravei, acho que o segundo que eu gravei com a Roberta foi sobre o TCC legal. Dela, depois eu vou botar no então post. Então põe o link aí embaixo aí junto. Vou botar legal, no post. Mas a gente pode fazer uma parte 2 disso aí com os autores, imagina isso, cara. Ah, nossa. Claro, uma cariação, foi isso mesmo que você quis dizer aqui? Ó, no minuto tal do podcast tal, você diz isso aqui, que é isso aqui? Tá errado, não era isso. Põe aí o link que eu quero ouvir esse podcast, agora tô curiosa. Mas é isso aí, eu vou me despedir, porque senão, cara, a gente vai ficar mais 2 horas mesmo fácil aqui, cara. É desse jeito, né? Não, mas é isso aí. Agora é tchau, fui, tchau. É isso aí, galera. Ó, muito obrigado. Eu quero agradecer a Roberta pela participação. Roberta, valeu e até a próxima. Obrigada e live long and prosper. Obrigado a todos os ouvintes e... Come on!